Boa noite para vocês, um prazer estar aqui com esse clube do Bolinha que já está aqui me olhando. Estou louca para conversar, bater papo com essa galera talentosa demais. Já vi alguns seguidores ali de rede social, Vinícius, legal. Gente, um prazer mesmo estar aqui com vocês nessa noite chuvosa, como a Cris disse. E eu tenho hoje um desafio e tanto, né? Que é segurar esse microfone aqui, porque esses caras não são muito de microfone, falam um pouco, né? Então acho que esse vai ser o meu maior desafio, ver como eu vou segurar essas feras. Um prazer apresentar esses meus colegas hoje. Alex Bagé, da Bandeirantes, jornalista esportivo gaúcho com mais de uma década de carreira, apresentador, comentarista, com passagens pelas rádios Guaíba e Grenal. Também fez parte da bancada do programa Virando Jogo, na TV U de Porto Alegre. Atualmente, atua na Rádio Bandeirantes como apresentador, debatedor e comentarista nas jornadas esportivas. Além de atuar nos canais de comunicação tradicionais, tem consistente participação em seus perfis de redes sociais, apresentando comentários diários em vídeos sobre futebol, gerando amplo alcance e engajamento com seu público. É também presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Meu outro coleguinha que adora fazer um barulho, Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal. Fura, fura, dizer. Foi o Tumosquinho. Começou a trabalhar na Rádio Guaíba antes mesmo de concluir o curso de jornalismo na PUC. Lá permaneceu por mais de 20 anos. Depois foi comentarista titular e apresentador da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Apresentava na rádio os programas Apito Final e Esporte Notícia, além de comandar a versão local aos sábados de Os Donos da Bola na TV Bandeirantes de Porto Alegre e ainda assinar a coluna preliminar no jornal Metro. Foi o apresentador do programa Balanço Geral na TV Record durante o segundo semestre de 2007 e início de 2008. Por muito tempo, o Reck apresentou o programa Cadeira Cativa na TV Guaíba. E bons tempos, hein? A partir de abril de 2008, passou a apresentar o programa na Upra TV e posteriormente na Band. Desde outubro de 2017, é comentarista da Rádio Grenal. Vem pra cá, meu filho. Vou chamar mais um coleguinha, Diogo Oliveira, da RBS, Gaúcha CH. Formado em jornalismo pela Fabico da URGS em 91, começou a carreira como estagiário do Expresso do Vale de Canoas e da Rádio Gaúcha em 1989. Fez um curso de jornalismo aplicado na RBS e foi contratado pela Zero Hora como repórter de política no ano que se formou. Posteriormente, passou para a editoria de esportes. Convidado a participar de programas esportivos na TV Com e na Rádio Gaúcha, acabou se fixando no programa Sala de Domingo, que era comandado por Nando Gross. Ele não tinha. Atualmente faz dos programas Redação Sport TV, Globo Esporte, Sala de Redação, faz bastante coisa, hein, Diogo? E no Gaúcha Mais, escreve para ZH e Gaúcha CH, além de participar das escalas da jornada esportiva da Rádio Gaúcha. Vem pra cá, Dieguinho. E agora eu vou chamar o Nando Gross, querido, começou a trabalhar com esportes em 1985, na antiga Difusora. Porém, o envolvimento do Porto Alegrense Luiz Fernando Moretti Gross com o jornalismo é anterior a isso. Nando teve algumas experiências no jornalismo gráfico, antes mesmo de entrar na faculdade. Começou o curso de jornalismo na Unicinos e concluiu na PUC, com MBA pela ESPM. Sua carreira profissional iniciou na Rádio Difusora, onde ficou até 1989. Em 90, depois de uma rápida passagem pela Rádio Guaíba, foi contratado para trabalhar como freelancer da Gaúcha nas eleições. Encerrado o trabalho, ingressou no Departamento de Esportes da emissora. Em 95, deixou a Gaúcha e voltou à Difusora, que já se chamava Bandeirantes. Após 13 anos na emissora, surgiu o convite da Rede Record de chefiar o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba. tendo ainda participações na TV e uma coluna no jornal Correio do Povo. Em abril de 2014, assumiu a direção geral de jornalismo da emissora. Vem, Nando! Senta aqui do meu ladinho, vou sentar aqui, ó, Nando. É, vou sentar aqui na pontinha, vocês vão dividir o microfone. Ah, não quero nem ver, gente. Mas eu vim preparada. Bom, tenho certeza de que uma das curiosidades incríveis que vocês têm é saber o time do coração deles. Então a gente já começa perguntando que time vocês torcem. Tranquilo, né, gente? Bom. Falta o costume com o microfone. Boa noite, gente. Eu torço para o Guarani de Bagé. Eu para a Portuguesa de Lagoa Vermelha. São José de Cachoeira, então. Já que é para ser assim, eu vou para São José de Cachoeira. E Nando? Olha só, gente. Para quem estuda comunicação, aquele negócio lá que a gente aprende no início, lá, né, na teoria da comunicação, né, professor, quando fala lá que tem um ruído, que deu um problema na mensagem, eu acho que lá, para quem vai estar acompanhando um comentarista, né, ele vai ter sempre esse ruído, esse preconceito em relação ao que o comentarista vai dizer. Está dizendo isso porque torce para esse ou para aquele time. Então, hoje eu consigo trabalhar, tenho certeza que todos aqui, sem torcer para ninguém, eu gosto do bom futebol, eu gosto de jogo, né? Consigo trabalhar assim e não veria nenhum problema em alguém que trabalha também torcendo, né? Agora, não é o meu caso, consigo trabalhar bem tranquilamente, mas evidente que eu já fui torcedor, já tive time lá atrás, essa coisa toda, como todo mundo. Mas acho, Duda, que eu criaria um conflito. E não tem porquê, eu sei que o torcedor de Grêmio, de Inter, ele é tão assim, ah, eu não acredito que ele não é torce para tal time, sabe aquela decepção? Eu não quero criar nada disso. Então, eu prefiro conviver com a curiosidade de todo mundo. Pois é, eu fiz essa provocação logo de cara, justamente para a gente chegar numa questão que é bem importante, né? Eu me lembro que a minha filha entrava no elevador e as pessoas já perguntavam para ela, antes de eu sair do armário, né, porque eu já sou colorada assumida, depois que eu saí da TV, eu realmente me vesti, me fardei de Inter, e hoje não tem problema nenhum, porque eu não estou mais na TV, mas durante toda a minha carreira eu escondi o time também, né, eu quis provocá-los. E todo mundo perguntava para minha filha qual o time dela. Nós trabalhamos juntos, eu te via na televisão e eu não sabia do time. Tu vê, Nando? Não sabia. Porque isso realmente, para nós, enquanto repórteres, não faz diferença, né? Porque a gente quer realmente a dupla Grenal bombando, porque isso é um sucesso também do nosso trabalho, né? Como é que vocês lidam com isso? É, primeiro, a gente falou de brincadeira ali, né, gente? De tipo, torce, São José de Cachoeira, mas eu queria corroborar o que aqui está examinando. Assim, a gente, eventualmente, dizer o time que lá atrás torceu ou teve alguma simpatia, coloca um filtro no trabalho da gente, que eu acho que não é produtivo, e é menos produtivo ainda nesse momento que a gente está vivendo hoje, de antagonismo, sabe? Ou é Bolsonaro ou é petista, e o que há entre isso não existe, é ficar em cima do muro, não há um mundo, né, para a gente avaliar. Eu aprendi na escola de jornalismo, foi sempre que o jornalismo não tem que tomar parte, né? Claro que eu sei que isso é um conceito subjetivo, né? Tomar parte ou não, isenção, objetividade, enfim, isenção especialmente, né? Ou melhor, a imparcialidade é uma questão subjetiva, mas no momento que você não toma parte de um processo, é uma maneira de dizer para as pessoas que o importante é justamente ter alguém para fazer a mediação, que é o nosso papel, né? E eu acho isso uma sinalização para as pessoas. E aí, com o tempo, as pessoas vão aos poucos dizendo, se dando conta de que o importante é trabalhar o trabalho das pessoas, né? As pessoas perguntam, normalmente quando alguém me pergunta, diz assim, ah, mas qual é o problema de dizer um time? Por que tu não diz o time que tu está torcendo? Não é importante isso, tanto é importante que tu está me perguntando. E se eu te disser que o time que eu torci, muito provavelmente, na minha opinião, vai acontecer o que disse o Nando. Tu coloca um filtro ali que vai ser prejudicial para o teu trabalho. Não vai saber se a análise será sobre o que tu está fazendo ali, né? Então, eu acho assim que jornalisticamente, é como um repórter de política entrar para cobrir uma campanha eleitoral e sociais dizer que vai votar no fulano ou no programa. Sabe? Eu acho que essa separação aí a gente tem que tentar fazer no trabalho da gente. E acho que é uma contribuição assim, para o processo todo do jornalismo. E às vezes até para evitar violência, né, gente? Vamos lá. A gente está falando aqui de um estado que vive entre o azul e o vermelho, né? No Rio de Janeiro e São Paulo tem mais clubes, são 4 grandes clubes, então isso meio que dissipa, né? Agora nós que temos uma escolha aqui ou ali, eu já tomei pedrada, né? Eu já saí de estádio, Glauco passa junto aí, então a gente fugia dentro da van para não apanhar, já teve isso, né? Isso que a gente não revelava nosso time. Muita gente fala, ah, mas São Paulo, eu divulgo os times. É diferente, depende a função de cada um, depende de cada cronista, participa de um programa de debate no dia seguinte, né, coisa desse tipo. Agora, comentar o jogo é complicado, mas um exemplo assim, ó, há um ano e pouco atrás, o Juca Kfouri me disse, todo mundo sabe que ele é corintiano, ele vai assumir o time, ele disse, ó, no dia de hoje, eu não diria qual é o time que eu torço. Porque eu chego na torcida do Corinthians, os caras querem me matar, porque dizem que eu sou secador, eu não defendo o Corinthians na imprensa. Na torcida do Palmeiras, eles querem me matar porque eu sou corintiano. Então é um horror. Eles, hoje, pela violência, eu não divulgaria o time. É complicado, que, né? Até porque a grande preocupação na abertura daqueles trabalhos, nos vídeos, falam muito em conteúdo. E o conteúdo, se a gente, eu pelo menos, se eu pudesse definir rádio, TV, jornalismo, numa palavra, eu utilizaria conteúdo. Eu penso que a grande preocupação tem que ser essa. E eu penso até que esse tipo de debate que está sendo proposto aqui, ele é fundamental, porque na velocidade em que as coisas estão acontecendo hoje com a internet, e todo mundo vira celebridade, daqui a pouco você coloca uma opinião lá que seja boa ou não, mas ela gerou engajamento, e de certa forma está se perdendo conteúdo. E aqui tem o Nando, que é um gestor, o REC aqui, que eu tive prazer, aliás, meu primeiro emprego quem deu foi o Luiz Carlos REC, quando eu fui contratado no início dos anos 2000, com o pai, na Rádio Guaíba. E essa preocupação é tão grande, por exemplo, eu tenho duas filhas e já tenho uma netinha também. Eu não tenho nada a ver com o assunto, mas eu faço questão de dizer, ele fica bobo quando vira avô. E a minha filha mais velha, eu fui impactado com isso numa festinha de Dia dos Pais, na pré-escola, em que chegava lá o Joãozinho e dizia assim, ele andava com a camisa do Grêmio. Ah, eu quero homenagear meu pai, porque meu pai é um grande gremista. Aí chegou a Luizinha. Ah, eu quero homenagear meu pai, porque ele é um grande colorado, então com a camisa do Grêmio. A minha filha entrou com uma camisa em cada mão e dizia assim, até me emociono sempre que eu lembro, porque eu nunca precisei dizer isso para ela. Mas eu sempre tratei a minha profissão com um zelo tão grande, que automaticamente, mesmo ali com o alto dos 6 anos de idade dela, ela tinha entendido que naquela casa, quando se falava na questão do jornalismo, não tinha essa coisa de ser gremista, ou ser colar, de ser torcedor. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E eu penso que, principalmente para quem está estudando agora, e geralmente quando a gente vai conversar nas turmas de jornalismo, a gente sempre pergunta, né, por que tu escolheu o jornalismo? Sabe, eu quero mudar o mundo. Você não dá mudar o mundo, né? O mundo talvez acabe te mudando. A gente sabe que em algumas redações aí tem listas de pessoas que precisam ser entrevistadas e listas de pessoas que não devem ser entrevistadas. Isso faz parte do conteúdo. Então essa discussão do conteúdo é muito legal. Eu lembro de uma matéria para a TV do Glauco, que até ganhou um prêmio ali, se não estou equivocado, que o Glauco chegava com uma camisa vermelha entre os torcedores do Grêmio, lembra disso? Ou com uma camisa azul entre torcedores do Internacional. E gerava um mal-estar, digamos, que todo mundo olhava e falava assim, por que está com essa camisa? Na verdade, ele não estava nem dizendo qual era o time. Então, eu concordo com o Nando, o tamanho dessa rivalidade que nós temos. Experimenta aí, semana passada tem um amigo que nasceu a filhinha, que a gente foi no Hospital Mogi Neto, e quando você entra no corredor da maternidade, está lá, vermelho, nasceu mais um colorado. Ou o azul, nasceu mais um colorado. A criança nem sabe o que está acontecendo. Alguém já definiu que ela é gremista ou que ela é colorada. Então, essa rivalidade é muito grande. Eu penso que a maior preocupação tem que ser com o conteúdo. Bem, eu ensinei meus filhos a dizer que torcem pela seleção brasileira. Que o pai torce pela seleção brasileira, é uma grande bobagem, né? Agora, eu vejo o jogo em casa, meu apartamento é em Vibração, e os vizinhos ficam me coringando. Então, eu já fecho as cortinas. Já para deixar eles nervosos. Olha isso. Então, eles já ficam ali querendo descobrir qual é o meu time do coração. Não tem problema. Se eu contar, vocês vão dar risada, alguns aqui, tem alguns filhos da mãe aqui que eu conheço há muitos anos. Se eu disser o meu time hoje, uma boa parte não vai acreditar. Eu ainda há pouco estava dando uma entrevista por conta do Esporte do Bosco, que é outro guerreiro, e estava dizendo que na Grenal Nós temos um problema e uma grande virtude. Nós não ouvimos as mensagens antes de voar. Então é um bombardeio, é bang bang sem mocinho. Se o cara me chamar de forno, eu já vai pro ar. Então é um problema. E o dedinho tem que ser muito habilidoso, eu estou sempre ali. Filho, opa! Já, né? Então, muitas vezes o cara já sai dizendo, tu é um gremista investido, tu é colorado investido. Então, se eu contar hoje o meu time do coração, uma boa parte sabe, né? As pessoas nem vão acreditar. Ele é bobalhão, manobra diversionista, que é uma frase que a gente usa muito no jornalismo. Então eu perdi já essa neurose. Se quiser me chamar de colorado, isso, gremista, aqui, está tudo certo também. Está no preço. O Hélio Andrade, o Otacílio, esses mais veteranos técnicos, diziam assim: Minelli, dá entrevista para vocês que são malas, está no preço. E nós estamos, o nosso preço está cada vez mais vil, né? Que ninguém mais quer dar entrevista para a gente, né? Mas antigamente estava no preço aguentar as malas da imprensa, os técnicos diziam isso. Então está no preço ser chamado de colorado, ser chamado de gremista, e eu acho isso uma grandíssima bobagem. Porque ao longo desses 35 anos de carreira, eu tive que viajar e ouvir desaforo dos dois lados. E fui censurado pelos dois lados. E fui tido e havido como gremista e colorado, né? Mais para um lado que para o outro, mas tudo bem. Né? Durante muito tempo. Mas hoje eu convivo isso na paz. Eu fui muitos anos setorista do Internacional e teve uma época que o sujeito só cobria um lado. Setorista tinha que cobrir um lado só para ser extremamente bem informado, para conhecer até a cor da cueca do jogador, se fosse possível. Tá? Agora, não que eu tivesse esse interesse, tá? Mas aí... Primeiro apareci, né? Tá. Mas aí é o seguinte, é que às vezes a gente entrava ali, já estavam trocando a roupa e tal. Até, agora já não tem mais isso. Eu peguei esse tempo também, de toalhinha. Tinha toalhinha também? Sabe como é que é? Tinha umas toalhinhas voadoras também, mas... Não, essa também não vi. Então tá. Mas aí, então tinha essa história toda e a gente foi superando. Depois, nos grenais, por exemplo, cobria só um lado. Depois misturou os lados, tudo. E o pessoal esquece. A neurose é aquela, é colorado, ficou 14, 15 anos indo sempre atrás das coisas do Internacional. Eu comecei como setorista do Grêmio. E aí só cobri o Grêmio, um ano inteiro. Dei até a demissão do Valdir Espinosa, eu e o Juremir Machado da Silva, numa arquibancada do Estádio Olímpico. Porque tu achava que era colorado esse? O Juremir assumiu. E bem colorado e raivoso ainda. Né? Mas é um intelectual de primeiríssima ordem. É isso. Né? Gente, agora, muita Ricardo, linguiça aqui. Já que vocês não têm time, só eu tenho, sou colorado. O que vocês acharam de Zé Ricardo? Novo técnico do Inter. Olha. Eu acho que na medida em que o Inter não tinha um treinador para contratar agora, e ele, ao que me parece, acertou com o argentino Eduardo Cudê no final da temporada, eu, no último jogo que eu vi, com todo o esforço que fez o Inter, né, eu senti que o Inter precisa trazer alguém. Alguém com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de maturidade. O Ricardo é muito menino, tem competência, conhece futebol, vai ganhar maturidade, mas eu achei que ainda tinha que trazer alguém. O Zé Ricardo vai ser o técnico definitivo, mas nessa função de interino, ele fez um bom trabalho no Flamengo, né? É um cara que trabalhou com o Paulo Guerreiro, trabalhou com o Rodrigo Caetano. Eu acho que o Rodrigo conhece bem ele para indicar. Eu acho que ele tinha que fazer isso, não dava para ir com o Ricardo até o final do ano. Tinha que trazer alguém. E aí manter a convicção que era o Eduardo Cudê, que é o que o Inter quer para o ano que vem. E não dava para ir com o Odair até o final, Andy? Ele ia perder mais uma para o Santos e ir embora. Já vinha perdendo quatro. Por que ia ganhar na 15? Eu entendo assim que, primeiro, a demissão, o Inter demitiu o Odair, é preciso fazer essa diferenciação. Ele não demitiu depois de 3 semanas, depois de 1 mês, ele demitiu depois de 2 anos. Não foi uma decisão de afogadilho, o Inter manteve o Odair depois de muitos momentos ruins, até piores do que esse, né? Porque tinha ali Então ali o Inter formou uma ideia de que era mais arriscado manter o Odair naqueles 14 jogos então, do que demiti-lo, com o risco de ficar procurando o jogador. Foi essa análise que o Inter fez, né? Que ali ele não conseguia mais tirar dos jogadores, enfim, não conseguia. Depois que o Inter perdeu a Copa do Brasil, foi quase que uma depressão coletiva, assim, né? Precisava fazer uma sala de terapia. Eu entendo que se fosse para trazer um treinador do mesmo tamanho, ou que a gente cotejasse ali carreiras, então que ficasse o Odair, que colocasse todo mundo lá numa sala de terapia, um olhasse o dedo, botasse o dedo na cara do outro, quebrasse os pratos e tentasse levar até o final do trabalho. Mas enfim, a gente não está lá no dia a dia, né, para saber em que medida o Odair não conseguia mais assim, animar jogadores e trazer respostas. Muita... piorava no segundo tempo, ao contrário do começo do trabalho, quer dizer, as soluções dele não estavam sendo encontradas. A ideia do Inter do Eduardo Poder, para mim, é correta. É uma tentativa de quebrar paradigmas, de uma ideia diferente até do que vinha acontecendo no Inter nos últimos anos. O plano do Inter, que eu saiba, pelo menos, que eu, as informações que eu tinha, que o Inter estava convencido de que podia trazer um treinador grande, algum experiente, vencedor, agora. E aí acabou, entre aspas, quebrando a cara. Né? E aí teve que partir para o plano B. O plano B, o mandato do campanha, é o Zé Ricardo, porque para mim, ele, de alguma maneira, ele está no mesmo patamar do Odair. Eu, particularmente, criticava muito nos últimos jogos a maneira que o Odair mandava o time a campo, principalmente pela postura. Para mim, o grande problema do Internacional no comando do Odair era a postura e principalmente quando jogava fora de casa. O Internacional fora de casa, com o mesmo esquema, com os mesmos jogadores, ele atuava de uma maneira diferente. Parece que o Internacional travava quando precisava jogar fora de casa. O grande problema é que, há pouco eu estava falando aqui, né, que o REC foi o cara que me deu a primeira oportunidade de trabalho, e eu aprendi muito do rádio, que eu sei hoje justamente com o REC, porque o REC é um homem de rádio. E no momento da gestão, por exemplo, do REC, por muitas vezes, no momento de escolher o setorista, ele sabia, quando tinha aquela semana de crise, ele sabia o momento, quem poderia ter a informação, o mais cascudo para aquele momento. E qualquer gestor precisa saber disso. E a direção do Internacional, na minha opinião, até usar um termo que se usa muito lá em Bagé, cometeu uma barbeagem. Porque a partir do momento que tira o Odair, imaginando que vai pegar o telefone, vai ligar para o Roger Machado, que está muito bem com os padrões do que ofereceram para ele no Bahia, vai ligar para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes foi tratado por parte da imprensa aqui como se ele fosse um qualquer. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Sul-Americana. Então não vai tirar esses caras de lá apenas porque está oferecendo o Internacional. Então, a partir do momento que isso não acontece, e aí se vai para a Argentina para buscar o Eduardo Cudê, eu sou fã do Cudê, uso muito Twitter, em fevereiro eu estava recuperando lá, eu coloquei uma foto dele, pô, queria muito ver ele trabalhando no Brasil. Não imaginei que fosse tão rápido para vir, por exemplo, para o Internacional. Só que a partir do momento que você não consegue, aí vem o tal do mandato tampão. E ficou muito claro que o Cobo aqui realmente não teria braço para segurar o Inter até o final da temporada. Só que o Inter está buscando socorro em um treinador que não conseguiu prestar conta de um mandato tampão do Fortaleza. O Fortaleza só precisava fazer algo diferente, não conseguiu 7 jogos, demitiram ele e voltou hoje assim. E o que ele vem fazendo no Inter agora com o mandato tampão é muito maior. Ele precisa conquistar para o Internacional uma vaga de Libertadores. Então, já que a gente sabe que foi o Rodrigo Caetano que puxou ele na época, que a história do Zé Ricardo no Flamengo é do futsal, né? Depois ele acaba indo para o futebol profissional de campo. Então, os nomes do Rodrigo Caetano eram esses, que era o Paulo César Carpegiani, para comandar o time e para mandar tampão Zé Ricardo. Ele ganhou uma sacada de braço. O grande problema que eu considero é que ficou parecendo que a culpa toda era do Odair. E a culpa não era só do Odair. O REC, o Nando, o Diogo pegaram épocas, o Diogo Bosco Vaz, o Glauco Paza, tu mesmo ainda pegaram épocas em que quando saía o treinador, pela barbelagem, saía a direção de futebol inteiro. Então parece que ofereceram a cabeça do Odair numa bandeja de prata para acalmar o torcedor. Esse torcedor não se acalmou. E agora se buscou um mandato tampão, repito, um cara que não conseguiu ser mandado tampão no Fortaleza. Tomara que ele consiga ser muito. É que eu ouvi falar até de Luxemburgo nesse tititi aí, antes do Zé Ricardo. Ele já é desespero. Porque o Luxemburgo é desespero. O Luxemburgo, até domingo eu estava pensando, se esse cara ganhar, eles vão convidar o Luxemburgo. Mas não convidaram. Me falaram, inclusive, que nem se bicam ele e o Rodrigo Caetano. Hoje, me passaram esse disco. Então esquece, porque é o que dissesse que ia ser ele e tal. E aí eu liguei. E aí, o que, que se diz aí e tal? Não, nem se fica. Bom, seria muito difícil. No domingo, comentando o jogo do Internacional, eu disse, olha, ou assume o Lisca ou assume o Zé Ricardo. Tem muito técnico novato que nem eles aceitariam ser tampão. Só esses Eduardo Batista, esses Torifa, né? Agora, o Jair Ventura, por exemplo, com a personalidade que tem, não aceitaria ser tampão. O Zé Ricardo aceita ser tampão E aí é que está a coisa lamentável do Internacional. Para mim, as duas melhores coisas que tinha o Internacional eram o Rodrigo Caetano e o Odair. E o resto. E o resto. Bom, mas aí o Odair tinha que sair, como disse o Bagé, tinha que ter uma cabeça na bandeja, o Cristo, né? Escolheu o Odair para Cristo. E outra, o que interessa se vai ganhar ou perder? Porque esse ganho e perde do Internacional é o ano inteiro. Internacional ganhou o título. Ganhou e perdeu. E ganharam e perderam todos, né? Os jogos, de perderam os títulos. O D'Alessandro, por exemplo, não decidiu o Campeonato Gaúcho e não decidiu a Copa do Brasil. Aliás, o D'Alessandro hoje bate recordes. Ele, nos últimos dois grenais que ele foi para a Arena, ele ficou na reserva e foi expulso nos dois. Ele não entrou em campo e foi expulso nos dois. E a culpa é do Odair. Na decisão do campeonato da Copa do Brasil, o Paulo Guerreiro não só desrespeitou os seus companheiros, como desrespeitou a instituição. O jogo passava ao vivo para boa parte do mundo, ele passou o tempo inteiro mijando os caras, como se só ele fosse um cancã. Então tinha que colocar o técnico agora, né? E de repente, porque ficou naquela de votação e tal, bom, o Lisca já teve uma chance, estava naquele negócio da queda, só sobrou um nome. Um nome. Ou então colocar uma invenção, Luiz Carlos Zinck, ia segurar o Rojão? Não ia segurar o Rojão. Então, para mim, é um paliativo muito interessante, o Zé Ricardo. Treinou três dos quatro grandes clubes cariocas, e até não discordando do Bagé, que é o nosso presidente, não vou usar discordar do nosso presidente. Agora, em termos de fortaleza, é uma expressão que eu uso para não dizer um palavrão, é muita filha da mamãezice o que fizeram com o Zé Ricardo. Porque foi demitido do Cruzeiro o Ceni, eles botaram para a rua o Zé Ricardo e no outro dia contrataram o Rogério Ceni. Vem cá, meu cachorrinho, que agora estou mandando para aí. Não é assim. Então mandaram o Zé Ricardo embora, porque o futebol é assim, traiçoeiro. E o Zé Ricardo, vamos ser bem honestos, vem aqui para arrumar quinhentinho. Vai ganhar 500 pau até o final do ano. Ele não é bobo nem nada. Ah, vai atrapalhar a carreira? Vai atrapalhar a carreira, uma ova. Vai arrumar 500. E por 500, eu pego. O Bosco pega, o Balagé pega, o Diogo pega, o Nando pega, a Duda pega. Quinhentinho. É. E aí ainda é o seguinte, né? Hoje, não sei nem se o Bahia vai ganhar do Ceará e tal, o Internacional periga continuar em sexto. Na mesma posição que estava o Odair e na mesma posição que vai deixar o Colbaquini. Então ele precisa fazer a mesma coisa só. A mesma cataca que foi feita até aqui, ele tem que fazer. Então é um desafio, né? Mas perder ou ganhar, 500 no bolso. Me serve. Gurias, a gente estava falando ali, a gente deu uma voltada assim no tempo, uma viajada. Falamos aí do tempo do vestiário, que a gente... Eu cheguei a entrevistar também jogador com toalhinha, né? Pelado? Pelado não, amigo, não. Só de toalhinha mesmo. Bem tranquilo, bem respeitoso. Mas hoje assim, hein, Cris? É? Pegou também esse tempo, eu peguei finzinho. Agora, hoje a gente sabe, tem salas de imprensa... Eles respeitavam mais com a toalhinha do que agora. Elas fazem beijinho, né? Então, a gente viveu bons tempos, assim, né? Que a gente... ia pro campo, assistia ao treino, saía conversando com os jogadores, pegava informação. Era muito legal, né? Como é que vocês veem hoje a relação com assessorias de imprensa de clube, com essa coisa mais pasteurizada, que sai todo mundo com a mesma informação, dificilmente você consegue algo diferente, exclusivo. Como é que vocês veem essa relação hoje? Tem uma questão bem concreta, Duda, que é o aumento da cobertura. Hoje a cobertura está muito grande. Então, se termina o jogo, tem 200 caras para perguntar. Antes nós tínhamos ali, lá atrás, a Guaíba Gaúcha, depois veio a Guaíba Gaúcha e entrou a Bandeirantes, e agora chegou a Grenal, o Timaço, né? Timaço da Bandeirantes. E aí veio a Grenal. Então nós temos lá quatro rádios, mas deve ter assim aqui que sempre transmitem as rádios dos clubes, as rádios oficiais. No Grêmio tem a Rádio Pachola, né, que é do Grêmio, que também transmite. No Inter tem a Rádio Ferro no Inter. Todas têm um repórter lá embaixo para fazer pergunta depois e para ir. Antigamente seria no vestiário. Então, imagina a quantidade de gente no vestiário. Né? Então complicou muito. Aí tem mais pessoal de jornal, tem pessoal de televisão. Né? Os veículos que vieram de fora para cobrir o adversário. Aliás, o tema de rádio cada vez mais terrível isso, né? Uma coisa que nós temos que falar sobre o que vai acontecer com o jornalismo esportivo no rádio. A gente vem ver um time como o Flamengo jogar aqui no Beira-Rio na Arena e não tem um narrador aqui do Rio de Janeiro. Se tiver um repórter é muita coisa, né, Bajé? Às vezes não tem nem repórter para ficar lá no campo. São Paulo ninguém viaja. Né? Então é uma coisa que tá, mudou muito o negócio com o rádio, que é uma coisa que a gente tem que, né, repensar o modelo de negócio, talvez, né? Para ver como é que a gente vai achar boas soluções, porque se pegar o último anuário do Ibope, a gente vai ver esse 2019, que a audiência do rádio ela só aumentou junto à população brasileira, né? Disputa com os outros veículos, ela só aumentou. Né? Agora tu vai lá para a grade de faturamento. Nós que já tivemos no rádio 11, 12% do bolo da mídia de publicidade no Brasil, hoje não temos mais de 4%. Então como é que nós vamos resolver isso? E a gente sabe, né, não vamos ser ingênuos, jornalismo de qualidade, tem seu Flávio Dutra, né, que foi 200 anos chefe, foi cacique, foi índio, né, duas semanas. Aliás, foi chefe, foi cacique, a vida inteira. Com o chefão ali, o Flávio. Eu trabalhei. Eu também. Aqui que arrasa, né, gente? Ele tem mais afiliado que a Bete Carvalho. Eu trabalhei no Timaço, na Bandeirantes, e trabalhei na Gaúcha depois com o Flávio. O Flávio é que me contratou, eu estava vendo aqui o meu currículo, eu não falei para ninguém, eu tenho que preciso, né? Eu fiz um freelance em política lá na eleição, que o Colares se elegeu governador, né, naquela eleição, e depois. Novembro, e aí o Mr. Flávio Dutra me levou para o departamento de esportes. Ele que é o irresponsável, tipo, contratado. Mas é uma questão que a gente tem que repensar, até porque tem agora um debate muito forte sobre a cobrança de direitos, né? E eu acho que aí a gente vai precisar muito da ARI, vamos precisar muito da SEG, de todas as entidades, porque eu lembro lá atrás, né, nós vamos lembrar aqui os mais antigos. Na tentativa do Gauchão, o Hofmeister de cobrar direitos e foi barrado na justiça. Lá na época seria a Farroupilha, a única a transmitir. Agora, em 2008, se eu não estou enganado, é 8, né, que o Atlético Paranaense tentou em Curitiba, também foi barrado na justiça. Ainda tem na justiça brasileira, né, um dispositivo que não permite a cobrança em rádio, né, em áudio. Permite a cobrança em vídeo, não permite em áudio. E até para não me estender, é simbólico, por exemplo, mas me parece uma coisa óbvia. Tu compra os direitos, né, de transmissão de imagem, eu posso assim, ó, não botar nem meus câmeras, na Copa do Mundo, né, os caras te dão a imagem pronta. Aí eles te dão a linha, posição do estádio, não tudo, mas vamos lá, só com o direito de transmissão. Os caras te dão a imagem e te dão o som ambiente do estádio. Se tu quiser só oferecer isso para o teu telespectador, tu pode, está cumprido. A mensagem está sendo passada. Não precisa ter o narrador, não precisa ter o comentarista, não precisa ter o repórter, não precisa ter ninguém. Agora, no rádio, se tu não tiver o discurso, se tu não tiver o narrador, o comentarista, o repórter, fica só um chiado. Pode abrir 10 microfones na mesa do gramado que ninguém vai ver nada. Então, tem uma diferença nesse negócio de direitos de transmissão, ok, mas o que eu estou comprando? Esse pacote não vem pronto. Alguém tem que levar para o ar, que é o discurso de rádio. Então, uma coisa aí que está bem, eu trouxe esse assunto porque é um evento da ARI e a gente vai precisar muito da força da ARI, dos nossos sindicatos, para discutir até se unir judicialmente, porque. Da BERT, de todo mundo. Né? Porque se a Comebol resolver cobrar, nós estamos de mãos atadas. Porque o que nós vamos fazer? Uma competição sul-americana. Agora, no Brasil, a gente tem unido força para não deixar que isso aconteça. Não sou candidato a nada, não deixar. Claro. Então, até sobre isso, como atualmente eu sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, está se ilustrando muito isso. Tem duas tentativas de cobrança. Uma é em nível sul-americano, que é da Conmebol, e aí ela está baseada nos direitos de transmissão de Copa do Mundo, direitos de transmissão de Mundial de Clubes. Esse é um processo que ele foi desencadeado já há cerca de uns 2 anos. Eu tenho feito muito contato com muitas pessoas e até estou tornando, eu tenho muitos colegas aqui associados da FOC, também da SEG, E não dá para simplesmente fazer nota de qualquer passo que a gente dê, porque acaba gerando, por vezes, mais boato que qualquer coisa. Mas eu já tive audiência com o presidente da BET, nós já tivemos acesso a... Tem um político hoje no Brasil que está lutando muito pela causa, de certa forma, contrária a essa cobrança de direito, que é o Jorge Cajuru. Senador, que é jornalista, né, homem também de rádio, atuante. Nós tivemos uma parceria muito forte com os colegas de São Paulo. Para quem não sabe ainda, teve um balão de ensaio organizado no jogo Corinthians e Grêmio aqui na Arena pelo presidente Novelletto e pelo presidente André Sanches. Tanto que o presidente André Sanches vai para os microfones e perguntado, como diz Luxemburgo, sobre maçã e falava de laranjas. Ele apontou o dedo no rosto, principalmente dos mais novos que estavam como repórteres, né, porque normalmente quando alguém cresce assim, cresce contra o mais novo. Então foi um ensaio promovido pelo presidente Francisco Novelletto Neto, que é amigo de todos, inclusive meu amigo, mas nessa ele está contrário a gente, juntamente com o presidente André Sanches do Corinthians, para que fosse feito esse movimento a partir da entrevista do presidente André Sanches, e ela realmente repercutiu muito. Bom, de que maneira a gente acabou atuando? Através do departamento jurídico, nós entramos em contato, tivemos apoio em nível estadual, tanto do presidente, do governador Eduardo Leite, quanto do secretário de esportes, o ex-campeão do mundo de judô, João Deli. Então, o que dá para dizer hoje? Em nível nacional, não tem como modificar, a menos que a lei seja modificada. A Lei Pelé, temos o apoio também do senador Álvaro Dias. E vamos deixar uma coisa bem clara. Muitos dos políticos estão nos apoiando porque eles são proprietários de emissoras de rádio e televisão. Então, eles também seriam afetados dessa maneira. Mas o que a gente tem feito lá, pelo menos pela SEG, e aí até aproveito para pedir a presença da Carla Seabra aqui para que a gente abra esse debate também com o Sindicato dos Jornalistas, também com a Ari, porque a gente não está esperando isso acontecer. Há 2 anos, eu sou presidente há 2 anos da SEG, e desde que eu entrei, essa granada já está se empinando. Então a gente tem feito muita reunião, está buscando muito apoio, de cima para baixo, porque através do senador Jorge Cajuru, gostem ou não, o atual presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. E ele é um cara que está comprando essa bronca, entre aspas, através do contato do senador Jorge Cajuru. Então a gente está, sim, buscando essa blindagem. Não é tão simples para que tenha cobrança em nível nacional. A lei teria que ser modificada, ela teria que passar pelo Congresso Nacional, então não é da noite para o dia. Então a gente está muito calçado nisso. É importante que se façam mais debates, mas antes de fazer esse debate, a gente precisava entender todo o processo, que é mais ou menos isso que eu acabei de resumir agora. Mas tem um outro passo, que é a Conmebol. E como a Conmebol não está subordinada a uma lei do Brasil, a Conmebol pode, a qualquer momento, tentar. O que que a gente está tentando buscar nisso, sendo o mais claro possível? Judicializar o processo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque há algum tempo, em fevereiro de 2015, lá na SEG, quando eu era vice-presidente, nós entramos com uma ação judicial contra a CBF para que a CBF entendesse que quem tem que credenciar são as associações locais. Porque quando chega lá, por exemplo, o mercado hoje, quando está demitindo, todas as emissoras de alguma maneira estão demitindo, esses profissionais não estão mais sendo absorvidos pelo mercado. Então o cara procura o quê? Uma cobertura independente, uma web rádio, ele vai trabalhar com desenvolvimento digital. E quando chegava lá para a CBF só reconhecia o nome da emissora. Então quando esse profissional tinha 30 ou 40 anos de latinha, buscava como independente, era negado o acesso dele ao credenciamento. Justamente por aí nós conseguimos uma brecha. Num primeiro momento nós recebemos isso, uma primeira vitória que depois foi transformada em sentença favorável. Era uma liminar em 2015, em abril de 2017 nós ganhamos como sentença favorável. Então a única associação em todo o território nacional que credencia todo o processo esportivo é a SEG aqui no Rio Grande do Sul. Então qualquer colega aqui que viaja para São Paulo, ele tem que credenciar pela federação, pelo clube, para depois pela associação. Quem vem de fora para cá, ele tem que credenciar pela SEG. A CBF checa a listagem, mas quem diz quem entra ou quem sai é a CBF. Não tem nada de autoritarismo nisso, apenas a gente encontrou uma maneira de tentar restabelecer o protagonismo que já existiu aqui. Aqui tem pessoas como Fábio Dutra, como João Bosco Vasco, que sabem bem o que eu estou falando. E você não alonguei, fala para caramba. Bom, esse processo está reiniciando, né? Porque de vez em quando eles perdem o rádio, né? Porque não era para se debater mais, né? Inclusive a voz do Brasil hoje é um dos instrumentos mais utilizados pelos políticos do Nordeste para poderem se expressar, porque a maioria rádios do Nordeste são brecas. Passa o dia inteiro tocando música e fazendo sensacionalismo. E na hora de fazer política é na Voz do Brasil, que é um espaço já cedido para compensação de não cobrarem para a transmissão de alguns eventos via rádio. E outra coisa, as emissoras de rádio, o Nando disse bem aí, já tem dificuldades de sobreviver. Então eles querem matar o rádio, na verdade, né? Não é cobrar direito, eles querem acabar com o rádio para ter ainda mais audiência na televisão. A voracidade da exclusividade, da concorrência da telinha é um negócio assustador. Antigamente a gente entrava em campo, eu cheguei a atrasar até jogo para não perder para a concorrência, para entrevistar árbitro, entrevistar jogadores de futebol e tudo mais. Mas hoje nós somos aleijados já do filé. Nós já estamos comendo carne de pescoço. A última entrevista é do rádio. Se sobrar tempo, eles falam do rádio. O primeiro espaço na frente da televisão já é um assinte o que acontece. Então eles querem já tirar, é o mínimo. Por isso que eu louvo a ação do Bagé aí já de muito tempo. E por isso que a gente tem que ter presidentes preparados, abnegados, inteirados, interessados, que sabem absorver rapidamente as coisas que estão mudando no dia a dia, porque o que mais acontece é a gente tomar rasteira. E para puxar o saco oficialmente aqui, deixar registrado, Flávio Dutra é um dos culpados, ele e Lazer Martins, dessa coisinha, está aqui enganando em rádio há tantos anos. Mais uma. Só para responder assim, você... Olha, vou te contar, nem eu tinha essa ideia. Tinha que estar preso. Respondendo objetivamente a tua pergunta ali, antes de voltar essa questão, né, tocou num ponto que eu acho que é importante a gente referir. Melhorou em relação ao passado? Piorou muito. Porque antes a gente tinha um contato, falando como jornalista mesmo, a gente tinha um contato mais direto com a fonte. E ela era diário, todos os dias. Eu digo sempre, o Inter e o Grêmio foram campeões mundiais, a gente falava todos os dias com os grandes jogadores, com os grandes técnicos. E aí o contato do repórter com a fonte, ele era, tinha que ser muito mais responsável e maduro. Porque se tu escrevia, dizia algo que o cara não gostava, no outro dia ele que ali te cobrava, era uma relação direta. E aí quem tinha mais talento conseguia mais informação, o cara dizia pro Hélio, que não dizia para mim, dizia pro Bagé, enfim, era um trabalho diário. Hoje, como disse portanto ficou pior, assim, há muitos obstáculos entre o repórter e a fonte. Funções, assessores, enfim, não tem nada contra a assessoria de imprensa, mas a gente tem que entender que a função do assessor de imprensa é uma parte, ela não é o todo, né? Assessorar a imprensa, não esconder os... Exatamente, quer dizer assim, não é um exercício jornalístico, o que não tem nenhum problema, mas ela faz uma função específica de jornalismo, não tem nenhum problema. Mas eu te pergunto, é um assessor ou é o próprio jogador? Tá, aí quem é que quer ser blindado? É nesse outro ponto que eu quero entrar agora. E que além dessas questões todas que disse o Nando, a gente tem um novo mundo, a gente tem outros mecanismos de mediação, mídias sociais, enfim. A mídia tradicional perde relevância nesse sentido, ela não é mais a única interlocutora. Mas aí tem uma outra questão, além desse monte de gente para fazer entrevista no final do jogo, que aí eu acho que tem a ver com liberdade, tem a ver com democracia. Que é o fato seguinte, os clubes, eles têm interesse, eles estão tendo claramente interesse, estão agindo nisso de tentar tirar a mediação de quem tem isenção, de quem está numa figura que não precisa elogiar. Por que os clubes percebem que tem uma massa de torcedores apaixonada que vai ficar do lado do clube se o cara disser que 2 + 2 são 5? E aí, anuncia jogador pelo seu canal de comunicação, tem alguns dirigentes sem falar nomes que ficam um tempo sem dar entrevista e falam nos seus canais de comunicação. Bom, aí tu não é entrevistado, tu não é confrontado, não tem debate, não tem quem critique. Então tem um trabalho assim que já existe na Europa em grande parte de canais, aí a Roma e o Juventus tem canais de televisão em mídia aberta, né? E aí fecha os contatos com quem tem distanciamento e isenção para criticar e fica com a sua versão. Bom, isso é um problema num sentido maior para a democracia, não é qualquer assunto, né? Tu tem um clube, uma entidade gigantesca que se fecha, dá a sua versão e ela não pode ser confrontada em momento algum. Então, nesse contexto aí, eu acho que tem muito disso também. Envolve os direitos, é sempre uma tentativa de tirar quem pode fazer essa mediação para ficar só do lado do apaixonado, enfim, do seguidor, digamos assim. Isso é uma questão bem complicada, eu não estou vendo como terminar, os estão todos caminhando para isso. Nos tirar dessa visão mais crítica e imparcial e só fazer a sua versão da lei. Pois é, até porque hoje os clubes têm muita preocupação com as redes sociais, né? As redes sociais hoje são preocupação constante para os clubes, que parecem que tem que dar satisfação direta para aquele torcedor, então vamos mudar em função de que a torcida está revoltada, precisamos dar uma solução. E aí? Que caminho seguir? Isso aqui, meu, primeiro eu cobro, assim, a gente está falando, você sou de jogador e tem a questão do clube, né? Aí o Bosco falou ali, o assessor tem que assessorar a relação com a imprensa. É um dos trabalhos. Eu acho que eu sinto falta. Eu vejo assim, quando não tinha os assessores, que a gente estava aqueles jogadores lá de mais atrás, parece que os caras tinham mais desenvoltura, tinham mais personalidade. Hoje tem os jogadores falar com uma enorme dificuldade. Então, o que eu cobro também de um assessor, prepara o cara que tem assessorado, ajuda ele. Os caras saem às vezes assim, ó, olha, o jogador de futebol no Brasil em geral sai de classes muito pobres. Para chegar onde eles chegam, eles deixam o colégio muito cedo. A gente vê assim, o cara de sucesso, o Guga, os 14 anos saiu lá de Juiz, né? Foi morar nos Eucaliptos. Né? Pega o Danley, morava ali no Olímpico. Né? Esse menino Alexandre Pato, aos 15 anos ele morava no Beira-Rio e tantos outros, Guga, que largam tudo, largam família. Né? E daqui a pouco querem que eles, da noite para o dia, façam sucesso, que saibam se expressar, né? Saibam entender a importância do que eles estão dizendo, não sabem. Então, ser um assessor ajuda o cara, né? Além de brindar um pouco, mas ajuda, orienta o que eu sinto falta nos clubes. Mas daí também não é culpa dos jornalistas, porque em geral contrata o jornalista para assessor. O nome dele é assessoria, de assessoria, tudo é assessor. Né? Eu queria um diretor de alguma coisa. Quando coloca um vice de comunicação, um diretor de comunicação, em geral, ou é médico ou é advogado. Né? Em geral, nada contra isso. Mas eu estou falando, não encargo político, mas encargo de um profissional que determina uma política de comunicação, saber lidar com gestão de crise. Qualquer um sabe que é possível tu falar meia hora e não dizer nada. Não abrir o jogo sobre teus planos, sobre teus projetos, né, sobre detalhes. Porque a gente sabe, o clube está negociando, perdeu o treinador. Aí a delegação do Inter está em polvorosa, todo mundo na Argentina negociando com um novo treinador. Todo dia tem notícia. Os caras ficam uma semana sem falar. Todo mundo sabe, qualquer crise pequenininha, como é que tu acaba com uma crise? Tu encara ela, em meia hora tu dá uma resposta para ela. Meia hora tu dá uma resposta. O Inter não fala, e quando foi falar foi um desastre. O assessor diz para o Rodrigo Caetano, olha, só uma pergunta para cada um. Já passa a ideia que o cara é um cagalhão que vai dar entrevista, que se falar muito vai dizer merda. Entendeu? Então falar pouco, para não dar confusão. Já passa uma imagem de segurança. Aí ele vai, na primeira pergunta, ele diz, olha gente, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de assunto, vamos falar sobre o jogo. Gente, ninguém quer falar sobre Inter e Avaí, o cara quer saber quem vai ser o novo técnico. Então você não está preparado, né? Então falta alguém que oriente, falta alguém que não só faça essa. Detalhe. Alguém que faça algo mais do que dizer uma pergunta para cada um. Bom, isso aí eu chamo a Heleninha, minha filha, ela faz. Não cita de muita gente. Que idade está ela aqui? 9 anos. Também faço, tranquilamente. Uma pergunta para cada um, você faz. Então eu também faço essa cobrança de quem trabalha com assessoria. Né? Nos clubes eu não vou fazer a cobrança porque eles não têm poder para isso. Mas com os jogadores que ajudem, que orientem, não só façam esse bloqueio, esse meio de campo, essa relação, mas que também orientem os caras para se expressar. Perfeito, mano. Agora tem aquela coisa também, né? Que hoje o clube escolhe o jogador que vai dar a entrevista. Às vezes é um Deus nos acuda, né? Mas deixa eu dizer rapidamente, assim, só para não perder o gancho. O Nando tem razão nisso, né? A gente pega clubes europeus que têm diretores só de mídias sociais, que passam, tem uma redação inteira e passam o ano pensando em maneiras de trazer mais sócios, pensando em comunicação mesmo. Não só em fazer piada se sai gol, se não sai gol. Uma estratégia mesmo, né? De mercado. No Brasil a gente não tem essa figura e daí por isso os jogadores não respeitam. É meio que uma cadeia, assim. Vai ver se um jogador europeu, o Rafinha, por exemplo, se o chefe de imprensa lá do Bayern, onde ele estava, diz, olha, tu vai falar, hoje tu vai ter entrevista aqui, tu vai falar porque a gente decidiu que tu tem que falar, o cara vai lá e fala. Aqui no Brasil, o cara que é o responsável pela comunicação, dirigindo um jogador, diz, não quer falar, hoje o cara não fala. Né? Assim, os clubes têm que ter um cara, como disse o Nando, e ele seja encarado por todos como um sujeito que tem que ser obedecido, assim, como treinador. Né? Mas, enfim, se os clubes estão nessa levada, como eu disse, justamente fazer o contrário, de valorizar o seu caminho para não ter mediação, para fazer valer a sua opinião, eles acabam não fazendo isso, né? Por isso que eu falei que tem uma questão de democracia envolvida, sabe? Os clubes estão caminhando para um outro caminho aí, para uma outra lógica. Não quero entrevista que faça, que seja possível várias perguntas, continuar no mesmo assunto, eu pergunto de banana, aí daqui a pouco vem um outro cara perguntando sobre a... E assim tu não avança em assunto algum. As entrevistas coletivas hoje, elas são assim, tu tem lá uma frase boa que não foi levada adiante, e depois a gente fica fazendo tese sobre aquela frase, ah, o que o Renato quis dizer quando não vou... Pode acontecer qualquer coisa. Tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, tu fica quase que fazendo tese, assim, né? Então, os clubes brasileiros, eles não estão interessados nisso, infelizmente. Eles querem fazer valer a lei deles, antidemocraticamente. E ainda sobre isso, eu lembro que em 2006, naquele período preparatório do Inter para jogar o Mundial de Clubes, eu trabalhava na Rádio Guarulhos e eu fiz uma série de matérias perguntando, explorando a possibilidade, para depois tentar se consagrar, ah, você é o cara que fez o gol. Mas eu entrevistava todo mundo, alguém ia acertar. E aí, acabou dando com o gol do Gabiru. Por que eu estou lembrando disso? Porque... Tu tinha todos eles. Sério? Tinha até. Quem é que acabou não viajando? Foi o Renteria? Ah, o Léo não tinha. Se o Léo tivesse entrado, que me apostava, o Léo estava em Cancún, né? Lembra? Aí foi porque ele foi chamado, ele estava de original em Cancún. Bom, mas o Léo não fez o gol. Por que eu estou lembrando isso? Nós chegávamos mais cedo na frente do portão 8 do Beira Rio. E a gente saía de resenha, por exemplo, o Fernandão estacionava o carro, a gente ia conversar com o Fernandão na porta do carro dele. Então, se tivesse que gravar algum material, gravava ali para entrar no meio da tarde. O REC quase não gostava que a gente entrasse na hora com alguma novidade, então entrava com sonora. Né? Então, conversava com o Fernandão até ele deixar. Quando saiu do vestiário para o antigo suplementar do Beira-Rio, no velho Beira-Rio, fazia um sonora com outro jogador. Quando terminava o treino, vinha conversando com o cara na resenha, gravava com outro. E quando ele ia para pegar o carro e ir para casa, tu tinha outra opção de entrevista. Hoje, o mesmo jogador, ele aparece na Rede Pampa, na Rede Bandeirantes, na Record, na RBS, é o mesmo jogador. E aí os profissionais que trabalham com a internet também vão utilizar aquilo. Então fica também uma coisa que... Aí tu entra em conteúdo de novo. E isso complica o próprio clube, porque o jogador, hoje a gente sabe que ele ganha direito de imagem porque é um drible tributário. É uma maneira do clube pagar menos impostos. Porque o clube não usa esse direito de imagem dos jogadores. A gente não consegue toda hora entrevistar, por exemplo, o D'Alessandro. Por quê? Porque tem um assessor da Alessandra e já teve casos que a gente combinou diretamente, deve ter acontecido com todos aqui, até porque alguns jogadores a gente tem uma proximidade maior, combina com o jogador, só avisa o Beltrano. Quando tu avisa o Beltrano, ele veta a entrevista. Eu disse, cara, mas eu falei com ele quer dar a entrevista. Não, mas não é simples, toda uma programação. Então complica isso também, o mesmo jogador acaba falando para todos. E depois, é mais contraditório ainda, que os dirigentes se queixam que a gente dá voz para o torcedor. Mas se não encher linguiça com o torcedor, vai ser só pau do jornalista deles o dia inteiro. Aí deixa o torcedor falar deles. É, não adianta nada, vamos levar ferro. Outra coisa, na época, o posto está aí, a gente sabia o nome das esposas dos jogadores. Porque nós conversávamos com elas ali. Eu sei. Na casa dele. Na casa dele. É isso aí, olha aqui, ó. Eu sei o nome de vários, se quiser. Dona Valéria era a esposa do Amarildo. Dona Andréa do falecido Gerson. A dona Coca era a esposa do Gato Fernandes. Aí vai, a gente sabia o nome das esposas. A dona Olga, a esposa do Antônio Lopes, dona Elza. Dona Elza mandava mais no Internacional do que o Antônio Lopes. É? Então é o seguinte, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos reunir com as mulheres aqui, vamos tomar posição, vai ter um jogo aí para arrecadar fundos pro Gerson, o time convidado vai ser o fulano e tal. Ah, pois é, a Andréia, né? Era nossa colega na faculdade, desde a época da faculdade namorava o Tafarel. É isso aí. Mas então era muito mais saudável a relação e ampla, ao mesmo tempo que abriu o leque, hoje tem todo mundo é jornalista, né? Todo mundo é jornalista hoje. Nós tomamos furo de ouvinte aí, às vezes, né? Os caras lá viram o fulano que estava, já tá no mundo ali, tem cara que tem mais seguidores do que a gente. E aí vai vir um grande circo, na verdade, né? Ainda quer nos podar, não, deixa assim então, pelo menos deixa assim. Quer nos diminuir ainda mais, é fogo, né? Pois é, como é que vocês lidam com as redes sociais aí? Porque hoje dá uma opinião. Em rede social, vou te falar. Um grande complicador é quando a gente trabalha, né? O rap, a gente brinca com esse negócio do fura-fura, que sempre, né? Fura-fura, da velha guarida e tal. A gente brinca muito com o rap nisso. Eu lembro de um episódio em 2014, 15, quando o Grêmio contratou o Bolão, em 2016. Eu estava no Rio de Janeiro, para quem não sabe, além de jornalista, eu sou compositor de samba enredo. Então tinha um samba no Rio de Janeiro para desfilar. E aí eu estou no Rio de Janeiro para, imagina, para entrar na Sapucaí, 80 mil pessoas, cantar parte do que escreveu, pô, os deus da flor da pele. E eu tinha recebido uma informação que o Grêmio tinha contratado o Líder Bolões. E eu coloquei no meu Twitter, da beira da Sapucaí, está lá no Twitter, o pessoal que gosta de procurar se achava. E aí começou aquela loucura. Não pode, foi indo. Bom, naquela semana, o Internacional tinha acertado com o Henrique Almeida, lembra? A história do Wi-Fi. E o Henrique Almeida foi para os camarotes do Beira-Rio e até se brincou que ele tava, usou o Wi-Fi e tal. Um dia depois, o Grêmio anunciou a contratação do Henrique Almeida. Imagina, ele esteve no Beira-Rio, vendo o jogo, e ele assinou com o Grêmio. Então, o Corinthians tinha um poderio financeiro muito grande ali, e o Grêmio tinha medo que, ao confirmar o Miller Bolanhos, se confirmasse o interesse, o Internacional fizesse das tripas coração para buscar o Miller Bolanhos e devolver o chapéu do Henrique Almeida. Moral da história, no outro dia, no sábado, o ex-diretor do Grêmio, hoje do Atlético Mineiro, o Rui Costa, ele convocou uma entrevista coletiva e negou que o Miller Bolanhos fosse para o Grêmio, que o Grêmio tinha perdido o Miller Bolanhos para o futebol chinês. Não sei se vocês lembram disso. Imagina o que virou a minha rede social. E eu tinha informação e eu liguei para a minha fonte, os caras, arrebentou minha carreira. Então, fica tranquilo, depois pode, se quiser, pode chamar ele de mentiroso, lá que ele não te processa. Moral da história, o Miller Bolanhos na segunda-feira foi confirmado. Mas vocês imaginam o que virou. Eu era para ter um final de semana fantástico, porque eu tinha um samba no Rio, viajei para São Paulo, porque no sábado eu tinha outro samba em São Paulo, e eu passei com dor de cabeça olhando no meu Twitter. E aí a gente tem aí a velocidade da informação, a contestação de quem está no outro lado, porque às vezes tem lá um perfil arroba ursinho carinhoso. Quem é o ursinho carinhoso? A nossa cara está lá. O cara sabe exatamente onde vai nos encontrar. De que maneira? Ele pode ver uma foto da minha esposa, das minhas filhas. Nós temos um rosto. E às vezes o cara usa um perfil qualquer lá para te agredir, né? Para te chamar de algumas coisas, enfim. Mas, e aí tem um outro ponto, que é a maneira que, por vezes, alguns diretores, porque negaram uma coisa. Agora imagina chamar uma entrevista coletiva e oficializar que o Grêmio estava fora do negócio, tendo contratado jogador. Eu gosto muito de rede social, acho que foi uma revolução. Eu trabalho com interatividade, sempre gostei, um bom tempo. Eu lembro que lá no Timaço, na atualidade esportiva, tinha dois estagiários que estavam sentados atendendo telefone fixo. Né, e escreviam assim, rascavam um pedaço de folha e levavam para mim. Aí lá tinha o Luiz Roberto do Jardim Gato, Tiago daquela época também. Pelo amor de Deus, eu tive naquele debate na véspera do Grenal do Brasileirão de 99, cinco ouvintes. Dois gremistas, dois colorados e eu de nem fu nem fá. Luiz Roberto é consertador de bicicleta e bola. Não, a frase dele era essa: Grêmio é Grêmio, Grêmio. Eu sempre gostei. E eu acho. Então eu peguei essa mudança de daqui a pouco a gente começar a ver. Tu dá uma opinião, tu tá fazendo um programa. E a gente usa ali o WhatsApp, aquele web na tela, né? Deixa aberto no estúdio. Tu tá vendo aquele monte de informação lá da frente chegando. Aquele monte. Ou de xingamentos, ou de elogios, ou de pessoas querendo participar do tema que está em debate. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso nos colocou uma nova forma de informação. E quem vai pegar isso e vai levar para o ar, que é a tal interatividade, sobre a opinião, eu costumo dizer para o pessoal lá na rádio. Gente, vocês se irritaram com o recado? Não leiam o recado. Mas não deem um discurso brigando com o ouvinte. Porque não é que fique chato só para aquele ouvinte. Para um outro cara que não tem nada a ver com a história, que está tranquilo no carro dele, né? Ou está em casa, aí tem um ranço do outro brigando. É que nem o cara tá com a esposa, com a namorada no restaurante, jantando, aí tem uma mala com a outra namorada, brigando, se xingando na mesa do lado, que coisa mais desagradável. Porque vai com canto brigar, não fica fazendo isso na frente. Então é isso que eu penso. Se o cara não tem estrutura emocional, e às vezes é difícil, gente. Isso aí que o Agé está dizendo, às vezes é complicado. Hoje eu estava na URGS com o Márcio Chagas, né? Hoje comentarista, ex-árbitro. O Márcio não sabe, é negro. O Márcio mandou o Twitter sair, porque não dá para aguentar o nível. Antigamente ele mostrou alguns. O nível antigamente é assim. Né? Tu só está aí porque te deram uma banana, seu macaco, aí por causa disso, tu, coisa desse nível, aí, não, Twitter eu larguei. Não dá. Então, as pessoas são assim. Então é difícil, então não tem estrutura e pô, um caso como esse é realmente complicado. Né? É bem complicado. Mas é, a rede social não inventou essa agressividade. Ela só nos mostrou quem nós somos. É um espelho. Nós somos isso aí, sempre fomos. Só que agora aparece na hora. Alguns de descobrir depois. A, sabe qual é a nossa perplexidade? É que agora pessoas que até então para nós eram comuns, os chamados, entre aspas, cidadãos de bem, a gente vai para a rede social e descobre, opa, o que, que é isso? Teu vizinho ali que atravessa, né, dessa escada lá na tua casa, a gente vai no Facebook dele e fala, mas o que, que é isso? Né? Ou se o assunto é futebol, então a gente que lida com isso, futebol idiotiza, né? Tem pessoas que entram num processo de idiotização assim, impressionante. Os caras falam as coisas, a gente vê o cara é doutor em não sei o que, né? O cara é do mais alto nível de ensino, o professor não sei o que, está falando de futebol. Porra, mas é uma coisa horrorosa, xinga tua mãe, tua filha. Eu trouxe assim. Nada, agora deixa só para pegar esse gancho também, não vou dar ele não me autorizou, mas tem um episódio desse aí, de ele era um neurologista, né? Que ele mandava assim, diariamente um e-mail para um colega nosso jornalista, mas xingava, fazia isso que não disse, xingava, era uma coisa assim de último, substrato mais raso possível. O cara está sendo neurologista, vamos combinar, aqui é um cara, não pode ser uma merda para ser um neurologista. Por favor, é absolutamente preciso. Ele não pode ter 0,1 um de erro na atuação de neurologista. Cirurgião, inclusive. Aí depois de meses, assim, chegou na mais de um ano, e esse colega nosso assim, tá bem, vamos fazer o seguinte, eu vou botar teu nome no jornal. Eu vou pegar esse e-mail que botou no jornal, tá bem, aí eu acho que daí a gente resolve isso aqui. O cara entrou em pânico completamente, porque daí aconteceu isso que o nome disse, caiu a ficha dele, não, mas fala um pouquinho, não. Telefonou, implorou para que ele não colocasse o nome dele, para que não publicasse o raio do e-mail, porque ia acabar a vida dele, né? Quem é que era? Se submeteu a uma cirurgia com acelerada daquele daí? Ninguém. Então, assim, eu acho que o Twitter, especialmente no futebol e também na política, que virou futebol, nessa loucura que a gente está, ela é quase como uma arquibancada, quase não é uma arquibancada. O cara vai lá, acha um juiz. Eu tendo a achar, talvez seja um antigo da minha parte, assim, achar que, enfim, aquela coisa de tentar ver um mundo melhor. Eu diria que aquilo ali não é uma fotografia de como algumas pessoas são ou de um substrato real, assim, é uma maioria mais barulhenta que faz isso. No começo eu me incomodava pra caramba. Depois eu vi que não dá para te dialogar, porque não tem diálogo. E para o jornalista a rede social é legal, porque naquela bagunça ali, né, mesmo naquela poluição ali de informação, tu pode filtrar alguma tendência, um comportamento, alguma ideia que, com apuração, obviamente, pode te levar para um outro caminho, daí sim para uma informação. Não, e tu viveu um episódio bem desagradável em rede social, eu também com a Peninha, né, que acabou viralizando e se transformou naquele monstro. É muito agressivo. A gente está falando aqui, o Nando trouxe o caso do Márcio Chagas. Imagina o que passa, Márcio. A gente está falando de preconceito, de discriminação. Gente, dói. Dói. É duro a gente ver em rede social, pensar que a gente tem família, pensar que a gente tem vida, que a gente não depende somente daquilo, né? O futebol é uma paixão de todos nós, sem dúvida. Mas tem muita coisa que envolve, né? Envolve a tua casa, a tua família, a minha filha. Agora, Duda, eu adotei a seguinte estratégia. Os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu sempre dizia para os dois, quando me conectar em modo da rádio, já está aqui. Eu fiquei 48 minutos o tempo inteiro. Não tem problema, não me avise que pelo menos eu não vou me irritar, senão eu triplico a crítica. Então, eu às vezes publico o que eu vou fazer, chamada para os meus programas, dou algumas opiniões que me interessam, tá? E não olho a resposta. A minha mãe não tem nada a ver com o recalque do cara. A minha mulher não tem nada a ver com o... Então eu abomino isso. Eu estou me preparando para entrar de cara nisso. Quando eu entrar, aí vai ser bang sem mocinho. Daí dá com o pescoço para baixo, vai ser canela. Porque eu não tenho tempo para ficar respondendo esses idiotas. Então eu publico ali e não olho a resposta. Não olho. E peço para quem está perto de mim, não me avise o que o cara falou. Agora, eu tenho um cara que me ajuda, o Maurício Freitas, por exemplo. Eu digo, responde para o cara com educação quando ele merecer. Senão a gente não tem como bloquear e tal. Apesar que também eu tenho o seguinte critério: não bloqueio mais ninguém. Porque senão daqui a pouco tem que bloquear 80%, daqui a pouco tu fica com muito pouco seguidor, tu vira muito chinelo. Então deixa assim. Se dá prazer pra ele, parabéns. Siga feliz, eu também. Porque eu não vou te ler, não vou te ouvir, não vou te responder. Agora, no tete a tete, que é o WhatsApp, aí é bom. Aí eu respondo. O cara vai pro meu WhatsApp, já merece ter. Uma vez por ano eu dou meu telefone no ar. Uma vez por ano. E aí o cara diz assim: pai, eu não peguei, podia me passar e tal, manda pelo WhatsApp da rádio. Só o olho que é tortura mesmo. Ou que alguém te passa então. Algum traíra te passa, não tem problema. E aí o cara vem. Tem um cara que me manda mensagem de Santa Maria, outro me manda de Santa Cruz do Sul, outro me manda da Flórida, o outro me convida para ir passear em Portugal. Não tem problema nenhum. Agora, o cara fica o dia inteiro tirando sarro da minha cara, e um dos episódios que fez com que eu tomasse esse tipo de atitude foi os 100 milhões do Rodrigo Dourado, que todo mundo sabe, né? Luiz Carlos Neto, deu aquela barriga e tal. Então eu tiro o sarro da minha cara agora. Quando ontem, um cara mandou uma notícia, falou, mas é só o Rodrigo Dourado, sei, mas o que é o Rodrigo Dourado? Mas sabe que até sobre isso a gente acaba, eu particularmente, por exemplo, eu tenho alguns patrocinadores só das minhas redes sociais. Então, desenvolvi uma maneira de atingir. E a gente sabe aqui que... Mas de que maneira eu, pelo menos, consegui estabelecer isso? Claro, tem muito cara mal educado, não adianta, tu responde na boa. Só que eu gosto, e eu vejo, por exemplo, que muitos colegas hoje têm feito isso. Eu tenho mais um momento, porra, galera, tem 10 minutinhos aqui, vamos com uma interatividade aí bacana e tal. Mas principalmente no Instagram, que funciona muito, né? E quando a gente responde, por vezes, o seguidor, ele acaba entendendo que o cara está disposto a conversar comigo, o cara não está. Porque se o cara vem da educação, a gente vai, eu costumo usar muito o termo resenha, né? Vamos para resenha e tal. O grande problema é quando tem essa raiva junto, sabe? Porque muitos entram, tu fez um elogio ao Inter, o cara vai lá, ou fez um elogio ao Grêmio ou ao Palmeiras, e o cara vem e diz coisas que não foram escritas ali. Então acho que a gente acaba também, de certa forma, acostumando. Eu tinha muito bloqueado no Twitter. Eu fazia mais ou menos o que o Rec está dizendo que não faz. Se o cara dissesse um palavrão, alguma coisa, pô, eu ia perder tempo com ele. Então eu ia lá realmente bloqueava. Mas eu acho que essa maneira que a gente acaba desenvolvendo, eu costumo, repito, usar muito esse termo da resenha, de conversar, de responder. O cara vai lá, manda direct no Instagram, eu respondo para ele. Então acaba, de certa forma, criando um engajamento, e até porque quando tu trabalha com marcas, e eu tenho lá algumas marcas, automaticamente eu também passo a ter esse cuidado. Porque se eu xingo o cara, esse cara printa e manda lá pro dono da marca, provavelmente ele vai ter uma retaliação com aquilo que eu disse que está representando a marca dele. Então é uma situação delicada, mas é uma coisa que não tem volta, né? Que a gente vai ter que... As redes sociais adaptar. São muito legais, né? Vamos combinar que as redes sociais, quando bem usadas, né, Vinícius? Aí, ó, meu seguidor, ó, para nos assistir. As redes sociais, elas são muito legais, né? Elas oportunizam realmente relações. Então, de repente, o torcedor que tem curiosidade de saber, está lá conversando com a gente diretamente. Agora, quando ela é do mal, ela complica, né, gente? E aí vocês trouxeram uma questão aí, o Nando trouxe, da questão do Márcio Chagas, né? Falamos de preconceito, discriminação, agora eu vou puxar para o meu lado. Como é que vocês veem a participação das mulheres no jornalismo esportivo? Eu respondo isso há mais de 20 anos, né, quando eu comecei a carreira. Como é que é a mulher no esporte? Como é que é a mulher no esporte? E eu acho que está andando, gente. A passos lentos, tartaruguinha ainda, acho que a gente está conseguindo um avanço, mas a gente ainda tem muito que melhorar, né? Como é que vocês veem a participação das mulheres hoje, que é uma realidade, né? Não tem mais como negar. Acho que das mulheres, assim, evoluiu bastante assim, no jornalismo. Acho que em alguns momentos ali, talvez assim, tu percebe um tratamento assim, para dar espaço para a mulher quase como uma reserva de mercado, né? Isso é perverso, né? Então, eu estou uma mulher ali comentando o jogo, é só ela ali, não tem mais. Isso não pode acontecer, né? Tem que ser por meritocracia. Mas o que eu acho que a gente está muito atrasado é no futebol em si. O futebol é muito machista ainda. Nossa Senhora, os clubes são muito machistas. Difícil achar uma profissional trabalhando em várias esferas. Quantas presidentes, um conselho deliberativo do Inter, quantas mulheres tem? Quantas mulheres em cargos de gestão, né? Técnicas, ou trabalhando em análise de desempenho? Acho que achar uma, sabe? E não é nenhuma questão assim de, que tem muitas mulheres que, inclusive, não procuram esses postos, né? para não sofrer. Não, não dá mesmo, eu vou ser excluído dali, nem vou. Né? E aí tu acaba não tendo. Então eu acho que, assim, nos meios de comunicação vai ajudar bastante, mas os clubes são... Aliás, o futebol, de maneira geral, ainda é muito machista, tem raízes autoritárias. O Luciano Bivar, que está indo lá já o PSL, tem gente do esporte a vida inteira, o coronel ainda do esporte, a gente ainda tem muitos núcleos ali, clubes com conselheiros vitalícios, aumentando, o Palmeiras está aumentando o número de conselheiros vitalícios, imagina. Cada presidente manda não sei quantos conselheiros vitalícios, vai chegar uma hora que não tem debate nenhum. O futebol é muito conservador. E eu acho também, o Duda, que está precisando que tenhamos mais mulheres qualificadas. No esporte, sério, professor, se interesse mais pelo assunto. Eu sei que é difícil, porque não se ensina futebol em qualquer lugar, muito menos jornalismo esportivo. Eu acho que tem alguns cursos de extensão, não sei se já virou disciplina em algum lugar, acredito que não. É claro que os fundamentos do jornalismo esportivo são os fundamentos da comunicação que a gente aprende normalmente na faculdade, mas entender a especificação do futebol. Uma coisa, eu vejo, as mulheres se interessam muito mais por futebol do que alguns anos atrás, isso é indiscutível. Mas uma coisa é se interessar por torcer pelo teu time, outra coisa é tentar entender um pouco do jogo. E eu sinto falta disso, disso porque assim, ó, a gente vê muito mais mulheres participando, no rádio menos. O rádio exige um pouco mais de especificação. Chegar numa entrevista coletiva, de fazer o dia a dia, fazer perguntas sobre questões de jogo, questões táticas. Tem mulheres preparadas para isso? Tem, mas eu estou dizendo, na comparação, nós somos um país que tem mais mulheres do que homens. Na comparação mulheres com homens, eu acho pouca ainda a participação, o interesse. Eu, lá na minha função de gerente lá, eu recebo currículos, tá? Para trabalhar na área do esporte, para cada 20 de homens, eu recebo um de mulheres. Então, eu noto isso ainda. E mais do que nunca, nessa área, né, no futebol, que o Diogo estava dizendo que futebol é machista, é aquela música do John Lennon, como é que é? Sou ruim de inglês, Woman's the Nigger of the World. Né? A mulher é o negro do mundo. É igual com os negros. Desculpa dizer, mas é a mesma coisa. O preconceito é brutal. O que acontece? No Brasil, os negros são permitidos jogar mais nada. Eles podem jogar futebol. Vocês jogam, nós mandamos. Vocês não vão ver presidente de federações, né, da confederação, de clubes. O número de mulheres no Conselho Deliberativo do Grêmio e do Inter, acho que é comparável com o de negros, se não for superior, se não for maior. Então, é um preconceito, mas o assunto não é esse. O assunto são as mulheres. Então, o que eu acho é isso. Eu gostaria de ver mais. Eu estou louco para ter uma narradora mulher. Só que assim, vou ser bem franco, as que eu recebo são pouquíssimas, muito poucas. Temos 200 narrações de guri, tudo que é guri, tem guri de 15 anos, né, que já arrancou lá na frente da televisão e manda para lá, porque quer ser narrador. Então, tem muito guri querendo ser narrador, muito jornalista. Agora, menina, mulher querendo ser narradora, são poucas. E as que mandam, ah, mas muito longe, assim, de um mínimo razoável de qualidade. Não é culpa delas, mas falta ensinamento, estímulo. Estímulo, vivência. Eu cresci em canto de boneca. E onde estudar também? Onde é que elas vão aprender isso? Onde é que se ensina isso? Eu cresci em canto de boneca. Eu tenho certeza que vocês corriam atrás da bola enquanto eu brincava com minha Barbie, tá? Hoje a minha filha joga futebol naturalmente na escola. Já é uma mudança cultural. Hoje as meninas fazem parte do processo ali do futebol. Se quiser, joga o que quiser. Não é? É verdade, mas é a primeira narradora tua, já pensou? Tomara, só vou, mas vou te dar um outro dado, tá? Eu sei porque eu vou à escola da minha filha, todos os professores me conhecem, você me conhece, tá? Tem pais que dizem, e isso ele fica entre eles, um segredo velado, na educação física, minha filha faz tudo, mas ela não joga futebol. É o machismo que o Diogo falou. Isso tá? É fácil. Isso hoje, 2019. Os pais chegam, minha filha não vai jogar futebol. Isso acontece. Não tenho dúvida disso. Bom, até sobre isso, infelizmente, nos últimos meses, eu perdi as contas já de quantas cronistas mulheres eu liguei para saber o que tinha acontecido. Recentemente até, acho que a Laura Gross passou, né? A Camila Diesel também, passaram por duas agressões dentro do estádio diante da Beira-Rio. E o que mais chama a atenção, eu tenho mantido contato tanto com o presidente Romildo do Grêmio, quanto com o presidente Marcelo Medeiros do Inter, é pensar uma maneira de mostrar, primeiramente, o respeito, né? Porque que pena que no Brasil, acho que foi semana passada que teve o jogo do Bahia com o Fluminense e virou pauta nacional, né? Dois técnicos negros, num país que é negro. Né? Então, a gente ainda em 2019, a gente se surpreende com coisas que eram para ser naturais. E como eu tenho muitas mulheres dentro da minha casa, minhas filhas, minha neta, não dentro da minha casa, né, porque minha filha já mora com a esposa e tal, mas a gente está pensando em buscar alguma maneira para que se tenha essa parte do respeito. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que avançar. Por exemplo, falta, quem sabe, abrir espaço para o preparo. Eu lembro que a Rádio Grenal agora transmitiu um jogo de futebol feminino. Grenal no Sesc. O Grenal no Sesc, né? E que tinha lá, narradora, repórter e comentarista, as três mulheres. E aí eu ouvi e li uma série de críticas. Poxa, é o primeiro jogo que elas estão fazendo. É óbvio que elas não vão narrar no mesmo nível do Armindo Antônio Ranzolin, não, do Haroldo Souza, sabe? Mas que isso possa ter uma sequência. Isso só vai ter uma sequência se nós, que temos o poder de falar o tempo inteiro, a gente precisa entender que isso não é uma concorrência, que isso é saudável. Hoje tem isso, todos os grupos aqui tem alguma mulher, mas ela ainda não tem o espaço para que ela mesma possa crescer. Porque se dá um jogo para ela, daqui a pouco, por exemplo, a Duda passou por isso em determinado momento. Vários. Se teve mais recentemente, naquele episódio mais complicado, o que se teve ali? É sempre uma maneira de se depreciar a mulher, entendeu? Não, não era para estar aqui. Tinha que estar aqui. Só um pouquinho. Quantos anos eu tenho de microfone? Eu vou debater futebol com uma mulher. Então isso está muito forte ainda. Porque tem uma coisa, Alex. No jornalismo esportivo, a mulher não pode errar. Exatamente. Tem uma lupa muito maior. Porque aí ela não sabe. Se vocês cometem qualquer tipo de erro, vocês se enganaram. Errar de jogo. A mulher, ela não sabe. Então essa maneira a gente precisa buscar, principalmente nesse contato com o próprio estádio, né? Agora até que melhorou um pouco, né? Porque eu lembro que, por vezes, a gente estava ali, todo mundo começa a fazer no rádio reportagem de torcida, e aí na reportagem de torcida lá, volta e meia, tinha o e aí tinha lá o complemento, que era sempre de uma agressão, né? A mulher que frequentava estádios, pelo menos já mudou um pouco. Não, e sobre esse negócio, sobre se interessar, né? Que eu pegar o gancho que tu falou, estou falando em geral, estou falando de torcida, né? Isso fala sobre o interesse de querer fazer futebol. Lá na Guaíba a gente tem a Camila Diesel e a Laura, que fazem torcida. Já me ofereci, né, curso aqui, nós vamos aprender junto futebol, detalhado, blá, blá, blá. Vocês têm interesse de entrar no jornalismo esportivo? Não. Nós queremos fazer torcida, que é geral, é uma coisa sobre o espetáculo e tal, mas não queremos lá embaixo entrevistar técnico, jogador de futebol. Então, escolha delas. Nesse momento eu não tenho uma mulher lá dentro que diga assim, eu quero entrar no jornalismo esportivo. Não tenho. Né? Então é isso que eu também falo. Às vezes falta também mais interesse, né, mais demanda, né, para elas ocuparem esse espaço. Na verdade, Duda, o jornalismo esportivo é o mais difícil que tem. Todo mundo acha que é o mais fácil. Vai lá, fala qualquer coisa que vai agradar, vai convencer. Não convence. Se a gente aplicar a taxa na economia, opinião sobre política, até pode rolar. Jornalismo esportivo, se não souber, é condenado na hora, pode ser homem, pode ser mulher. Então, o que o Nando falou é fundamental, especialização. E até tinha uma frase que era sacana, todo mundo pode enganar em qualquer área do jornalismo, menos no jornalismo esportivo. Tem cara que está fazendo comentáriozinho, bonitinho, editadinho, de dois minutinhos e tal, sobre economia, parece que é o rei da cocada. Vai falar sobre futebol, dois minutinhos de improviso, começar a gaguejar ou dizer bobagem, ele é condenado e nunca mais fala. E não é só mulher, homem também. Então, a necessidade de especialização é o que está acontecendo. Na Rádio Grenal tem uma menina, a Valéria Poçamay, que é muito interessada e vai fundo e tal. Já tem a Ana Carolina Guerra, ela faz as duas coisas, o jornalismo mais abrangente e o futebol, e por vezes ela está encontrando alguma dificuldade, que ela teve que se integrar mais com o jornalismo geral, deixa o esportivo de lado, o esportivo te atropela. Enquanto nós estamos falando aqui, tem cinco técnicos caindo, tem jogador querendo dar no outro, tem outro querendo derrubar o presidente, e assim vai. Aquilo é adrenalina pura, o futebol é adrenalina. Eu acordo às vezes 4 horas da manhã pensando na tese do outro dia que eu vou falar, vou encher linguiça das 7 às 11 da manhã e tal, e estou ali. Eu tenho que torear o tempo inteiro. né, e tomar porrada e reagir, e é na hora, e é no repente, e o repente advém do autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento no futebol, vai dançar. Tem alguns que nos enganam. Tem alguns que nos enganam em bastante tempo, mas é difícil. Diogo, para fechar, porque depois eu quero ouvir a plateia. Bem rapidinho, porque o Nando falou, eu achei legal essa história que o Nando falou, de uma ação proativa dos jornais, dos veículos de comunicação, tentando montar coisa. Porque assim, o Nando fez uma referência dos negros também, né? E a gente conversa com todo mundo que conhece o Tinga, né? Que é um baita de um personagem, um cara extraordinário, assim, isso. E ele diz sempre isso acontece com as mulheres. O mecanismo todo é opressor, ele é excludente, entende? Então a Duda, ela chega lá no setor, só ela de mulher. Ela vai lá no conselho diretivo, só tem ela lá. A Duda não pode nem ir de vestido. Entende? Isso acontece com as mulheres. A Duda tem que ir toda coberta, tem que ir de burca. Se for de missaia, já era. Então assim, é muito excludente, né? O negro acontece a mesma coisa. O treinador dele, ele olha para o lado, não tem nenhum outro do lado dele. Ele vai lá na gestão de mundo, só tem ele. Imagina todo esse jogo do Bahia. O cara está na universidade, só tem ele de negro. Por isso foi um acontecimento. E um interino. E o deixa ela trabalhar pode ajudar nesse sentido? Porque as mulheres acabam ganhando uma força, uma voz, num meio tipicamente masculino, de repente ganha um pouquinho mais de coragem. E constrangem aquele cara que ainda não entendeu que a gente está no século XXI. Eu acho que o homem é oprimido, porque ele é mandado em casa, ele quer mandar fora. Gente. Não adianta, entendeu? Não vai rolar. Aí esse é o problema. Fora de casa, ele quer coibir a ação das mulheres. Não, tá bom, brincadeira, obviamente. Mas em termos de crescimento das mulheres, as mulheres estão comentando futebol. Tem mulher titular de programa de domingo à noite, aquela da rede da Sport TV, é quase titular. E agora está indo a campo junto com o sexo masculino e ela. E já tem na ESPN uma mulher comentando futebol, comentando arbitragem. E ela nem foi árbitra. Ela fala sobre arbitragem. Então está ampliando, né? Na torcida, tá as mulheres estão presentes hoje, mais na torcida, estão levando os namorados juntos. E denunciam com o Bagé, e o Bagé já vai para cima dos clubes, e é isso aí. Bagé, tem que ir para o enfrentamento. Guerra é guerra, como diria o Azambuja, né, o moço? Azambuja é guerra, é guerra. Azambuja, só uma história para dar risada aqui. Azambuja chegou Luiz Henrique Benfica, de Santa Catarina, de Tubarão, para trabalhar. E aí o Azambuja foi o cicerone do Luiz Henrique Benfica no Olímpico, porque o Benfica ia ser setorista da Rádio Guaíba. Esse aqui é o Red. Primeiro dia eu te mostro, te apresento todo mundo. Entrego até as coisas. Depois, se eu puder te ferrar, eu te ferro. Ele disse o palavrão. E o Benfica chegando assustado de Santa Catarina. Depois vocês querem entrosar todo mundo. Eu vou te ajudar. Primeiro dia, vou te ajudar. Depois, vou te derrubar. O Edu gostou. Gente, vamos para a plateia. A gente quer ouvir vocês. Perguntas. Olha aqui, já levantou a mãozinha. Qual é teu nome? Amanda. A primeira, a gente vê nos comentários de internet as pessoas falando a respeito de repórteres, de jornalistas que assumiram o seu time e acabam rotulando, assim, por exemplo, o fulano é o gremista mais colorado que eu conheço, o ciclano é o colorado mais gremista que eu conheço. Vocês acreditam que os jornalistas tendem a criticar mais o seu time para tentarem não ser o outro lado? De serem torcedores daquele time ou é só mais um devaneio assim de torcedores? Se quiser descobrir o time deles, tu ouve o que eles dizem. Isso é uma questão, é uma boa pergunta, até porque a gente vive no dia a dia isso, mas é uma questão subjetiva. Por exemplo, essa questão de se assumir colorado ou gremista, eu particularmente, eu não senti necessidade. Se amanhã eu acordar e sentir necessidade, eu vou lá para a rede social, divulgo lá no microfone da Bandeirantes, sem problema nenhum. Tem um movimento que foi criado ultimamente, que é o seguinte: alguns colegas, eles se assumiram porque eles passaram a ser contratados pelos clubes. A gente está dando fácil a leitura aqui. E isso, de certa forma, fez com que facilitasse um determinado profissional se assumir. E aí, ele que lá em Bagé se descolheu nesse prato o tempo inteiro, ele passa a agredir a imprensa como se ele não fosse mais a imprensa. Uma hora para outra, tu pula para o outro lado, opa, não sou mais a imprensa. Então, eu penso que isso aí, ele ajudou de certa forma, é como é o cupim na madeira. ele ajudou, de certa forma, a criar, a aumentar mais esses devaneios na cabeça de alguns torcedores. Porque eu, particularmente, não sinto a necessidade. Se amanhã, repito, acordar e sentir, eu vou fazer. Só que, em determinado momento, se criou o torcedor profissional. E a maioria dos torcedores profissionais vieram também do microfone. Mas aí, de uma hora para outra, pô, agora é o pessoal da imprensa. Esse dia nós tivemos um problema parecido lá num treino da Arena, em que um dos meninos lá da Rádio Pachola fez uma pergunta, e aí ele disse assim, pô, porque a imprensa, e ele deu uma porrada na imprensa, não que seja proibido. Eu, particularmente, às vezes, no microfone mesmo, eu viro o Ombudsman lá, e não tem problema nenhum. Só que ele disse assim, e aí ele foi questionado pelos colegas fora do ar. Pô, mas vem cá, cara, pô, ficou chato pra gente. Disse, não, eu não sou imprensa. Aí eu liguei para ele e disse, pô, eu preciso tirar a tua carteira, porque a tua carteira está escrita ali, imprensa, né, tu é um jornalista. Então se criou muito isso, e aí tem uma confusão que é um ponto muito delicado, assim, porque eu não sei daqui a pouco de que maneira que esse, que era meu colega, agora diz que não é mais meu colega, e aí ele passa a usar esse poder, porque, por exemplo, se você se assume colorado e automaticamente começa a elogiar o Internacional, vai criar um engajamento maior do lado do Internacional. Então, daqui a pouco, uma crítica que se faça, uma análise feita por alguém que não é, é publicamente assumida, ela passa a ser um pouco mais perigosa. É uma boa pergunta, mas eu penso que seja um detalhe complicado. Eu acho que tem toda a razão. Tá? É exatamente isso que acontece, não no comentário esportivo. Como é que é a reação de um pai ou de uma mãe com o seu filho? Tá? Ele chega lá e diz, tô feito um maluco, cheio 9,8. Mas o que que pegou que tu não tirou dessa? Baita numa nota, aí chega um colega e tirou 8,1. Mas olha que baita nota, meu cara. Tu é mais exigente com as tuas coisas, com aquilo que é teu, aquilo que tinha mais caro. Isso é normal na nossa vida. A gente é mais exigente com o filho, com o irmão, com o pai, com a mãe. Olha, uma mãe para agradar, coitada, faz, se desmancha para agradar. Aí uma coisinha que deu errado já ponto, é uma bronca, né? Parece que é obrigação agradar. Então, a gente é mais exigente, assim, e o comentarista, eu imagino que é uma coisa, mas o que eu discordo do time é assim, ó, ele faz isso para enganar, eu acho que ele não está preocupado com isso. Pode ser uma reação de alguns, eu não estou dizendo que isso é comum, que aconteça, mas acontece porque acontece no ser humano, não tem por que não acontecer no futebol. A pessoa em geral, talvez, ser mais crítica, não é nem crítica, ser mais exigente, né, com aquilo que ela preza mais, que ela zela mais. E eu acho que é do ser humano e acontece sim no futebol. Já vou passar a bola para o Diogo Oliveira também, só duas ou três frases. É, aquela história do jogador que vai expulso, né? Diz assim, agora eu vou levar um junto comigo, já estou ferrado mesmo. Então o cara tem as madalenas arrependidas, né? Tem quem assumiu e depois se arrependeu. Ah, e agora? Como é que eu vou recuar? Não vai recuar nunca mais. Então tem que saber que quando vai assumir o clube do coração, vai assumir para todo sempre, com os lucros e prejuízos. E alguns até assumem para ter o privilégio da informação daquele clube. Quando o jornalista tem que saber de tudo um pouco, ainda mais numa aldeia onde tem só dois clubes. Então é muito complicado isso de se assumir. Eu acho, eu até vou proibir a minha família de colocar a bandeira do meu clube do coração no meu mundo inteiro. Eu já vi muito cara se entregar depois de morto. Se não, depois de morto, não. Qual é a graça? Não vou nem me incomodar. Não, para aí. Eu acho assim que nessa questão aí específica, tem vários assim, termômetros, assim, porque às vezes o que é uma crítica, sabe? O torcedor apaixonado, ele se consome. Ele entra num grupo específico e faz uma conversa. Então, tu diz uma mesma coisa que um cara pode achar uma grande crítica e o outro pode não achar. Sabe, ah, o fulano vai ser vendido. Um cara pode achar que está dizendo que fulano vai ser vendido porque o clube que vai ganhar o dinheiro está grande, não sei o quê. Aí um outro acha que está ao contrário, está querendo vender para fazer pior. É difícil de saber o que é a crítica aí, né? Ah, o fulano está criticando mais, mas está criticando mais mesmo? Ou é só talvez um momento de um clube que está mais negativo? O Grêmio está num momento melhor há bastante tempo. É natural que seja mais razoável, que ele receba mais elogios do que o Inter, que está num momento de mais estabilidade, assim como era o contrário lá na virada do milênio. Então é difícil fazer essa medida, assim, ah, mas ele está criticando mais porque... Será que está criticando mais? Às vezes é leitura. Assim, torcedor, eu não me preocupo com isso não, assim, sabe? Eu critico quando acho que tem que criticar, quando acho que tem que elogiar, eu faço isso. Porque senão vira uma loucura, tu acaba, eu vou fazer isso por causa daquilo, aquilo para decolar, e aí quando tu vê, tu perdeu completamente o senso. Tu tem outra pergunta, Amanda? Sim, é, a respeito aí da, de uma suposta entrevista do Mané, que foi bastante veiculada aí, falando que ele, enfim, preferia investir em escolas, ao invés de comprar Ferraris, e até hoje ainda está, faz uns 4 dias isso, até hoje ainda está sendo veiculado, mas o Globo Esporte já publicou uma errata dizendo que não foi bem isso, não foi bem assim, que na verdade... Talvez ele nem tenha dado essa entrevista, que foi uma coisa que, enfim, surgiu lá na Europa e foi se dissipando. Mas essa errata está tendo bem menos circulação, obviamente, do que a primeira informação. Eu queria saber o que vocês acreditam que deva ser feito pelos repórteres, pelos veículos, para tentar dar mais publicidade quando tem esses equívocos de informação. É, a gente passa por algumas situações, né? Por exemplo, teve um Grenal recente, acho que o Grenal do Beira-Rio, em que, se eu não me engano, foi o presidente do Dacref, ele deu uma entrevista, o ex-presidente do Dacref, e aí teve um colega que abriu aspas e colocou na internet, só que não é o que ele tinha dito. E isso gerou um transtorno, porque é um princípio do jornalismo, vai abrir aspas, então, que seja exatamente o que foi dito, o que foi escrito. Então, isso gerou um transtorno muito grande, e depois não foi feita a tal errata. Aí, claro, nós não estamos falando de um veículo e sim de um determinado profissional. Será que ele fez sem querer? Será que ele fez porque ele não está preparado, capacitado para aquilo? Ou ele fez porque isso ia gerar, de certa forma, um engajamento na mesma situação do Mané? Então, por exemplo, tem algumas medições, e todos nós trabalhamos com rede social, tem um período lá que a gente tem que entregá-la para os nossos contratantes, né? O que deu de engajamento, o que gerou mais e tal. E automaticamente tem que ter um cuidado nisso. Cada um faz aquilo que quer, mas tem pessoas que preferem daqui a pouco chamar atenção para uma manchete, que é o famoso caça-clique, né? Você vai clicar lá e vai ver que não era bem isso que estava no corpo. Então isso é algo que está acontecendo, mas isso de novo. Tem veículo que te força a de alguma maneira usar uma maneira diferente de fazer esse clique ter um volume maior. E aí a gente tem outro caso, que é esse que eu exemplifiquei, que daí são profissionais, né? E daí daqui a pouco a gente não sabe se ele foi um deslize, e se foi um deslize é um descuido muito grande, ou se ele fez realmente porque isso ia gerar muito mais do que se ele tivesse reproduzido realmente a frase. Gente, tem duas perguntinhas aqui ainda, do Vinícius e da Isadora. Aí eu pedi para que um responda, tá? Bate pronto, para que eu vou ter que encerrar aqui, tá? Senão a gente vai longe. Fala, Isadora. Quer escolher para quem vai fazer? Já escolhe. Não, pode ser qualquer um. Com a ascensão da internet, a questão da informação, como vocês bem disseram, ela está sendo muito mais rápida e consumida pelas redes sociais. O que vocês acham com a questão de o consumidor de rádio priorizar a opinião dos jornalistas do que a informação, já que eles não consumem a informação que é como rádio, mas sim da internet? Eu só repeti a parte final aí, que meio que me atrapalhei tentando te entender. O que a gente acha mais importante? Não, o que tu acha do ouvinte de rádio priorizar a opinião do jornalista do que a informação em si, já que ele consome muitas vezes em primeira mão na rede social? Certo. É que assim, ó, todo processo de informação, lá no final, vai fazer uma coisa que a gente chama de opinião pública. Então, é difícil tu tirar qualquer conteúdo de opinião, até de uma informação. Tá. Uma informação, uma edição de um programa de notícias bem escolhida, tu já está dando a mensagem para que lado tu quer ir. Tá. Agora, eu tenho a impressão que no rádio, especialmente, o ouvinte, ele gosta de consumir opinião, tá, além da informação. O que eu não gosto é quando o âncora opina sobre tudo, a todo instante, e é aquela opinião que ou é aquilo ou está absolutamente errado, não fica um espaço, né, para a opinião do ouvinte, ou tu pelo menos não reconhece que aquilo que tu está falando é possível, cabível de outras interpretações, de opiniões diferentes da tua. Quando parece que, se não for aquilo que tu está dizendo, é um absurdo completo. Esse tipo de opinião não é legal, eu pelo menos, no meu conceito. Né, eu acho que a opinião boa é essa opinião que tem espaço para tu. O que vai acontecer? Eu estou dizendo aqui, o cara lá que está me ouvindo, a pessoa lá que está me ouvindo, ela vai dar uma coisa na cabeça dela que a gente chama de resposta, né? Ela vai se impactar, ou favoravelmente, ou muito puta da cara, né? Ou indiferente, né? Que é a pior de todos, né? Mas ela vai reagir de alguma forma. Então, não tem como retirar, né, uma coisa da outra. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, tudo em excesso faz mal, né? Até Coca-Cola zero em excesso faz mal. Então, quando o cara opina mais do que informa, é um saco. Realmente é um saco. Dá a opinião, dá a previsão do tempo, o cara tem uma tese. Dá informações do trânsito, o cara tem uma tese. Aí é uma chatice. Mas eu acho que na medida certa, né, não tem como. Eu acho que hoje, quem consome informação não quer mais robô. Tu pode pegar os grandes telejornais, que eram os mais formais do planeta, pegar lá o Jornal Nacional mais formal de todos, o modelo mudou. Os caras estão bom dia, boa tarde, o outro levanta. E aí, fulano, como é que tá aí em São Paulo? Não sei quem sabe. As pessoas querem se ver um pouco também. Mais humanização. Né? Não querem essa distância toda, como se o cara estivesse lá informando, fosse um semideus inatingível. E eu acho que a opinião ajuda um pouco para isso. Deixa eu responder, gente como a gente. Vinícius Garcia, última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo. Boa noite a todos aí. Parabéns aí, primeiramente, pela palestra. E é uma pergunta para o Diogo Oliveira. O que, que ele acha aí para quem está começando a carreira de jornalismo? Uma sugeria aí, um salto para quem está... Não, é que eu ouço muitas pessoas dizer assim, ah, não seja jornalista, porque é difícil, não ganha dinheiro. Eu assim, acho o contrário, sabe? Eu acho uma profissão extraordinária. E acho que não dá para a gente se apavorar e achar assim, ah, agora a gente é obrigado a ser multimídia, é um complicador, porque é impossível um cara ser multimídia. Eu sei que eu nunca vou ter a capacidade, o traquejo, a versatilidade, a fluência que o Nando, do REC, do Bagé, para fazer rádio. Eu sei disso, eu tenho que ter essa consciência. Talvez eles não vão conseguir escrever uma matéria no impresso como eu, mas isso assim é um processo que ele não tem volta. Tu tem que fazer tudo, isso limita o teu dia a dia, porque a busca do conteúdo, como disse o Bagé, te trava no dia a dia, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Fica difícil até tu sair, puxar um dirigente numa cobertura para conversar com ele e ficar 30 minutos conversando, para descobrir alguma coisa. Processos online, volume, enfim. Agora, o que eu acho fundamental, bom, primeiro isso é uma questão que não tem mais como falar, mas o que eu acho que o estudante, enfim, pessoa para dar conselho, mas o que o cara não pode, assim, deixar de esquecer que o jornalismo em si ele não mudou, sabe? Tu tem que ler, tu tem que saber lidar com fonte, tu tem que ter fonte, isso não interessa, se tem rede social, Twitter, Instagram, o diabo. Tu tem que, para ter informação, tem que ter fonte, tem que ligar todos os dias. Tem que saber o limite da relação com essa fonte. Isso aí a gente aprendia lá atrás, sabe? Claro que tu tem umas limitações, uma diferença assim, que tu tem emissoras de informação que estão nas redes sociais, que vem uma informação bruta, tu tem que burilar, não é só a mídia tradicional que emite, né? Mas essa essência, ela tá aí, não vai mudar nunca. E ao contrário, é mais valorizada ainda, porque se tu quiser, se assim, sobressair, não é a expressão, mas se tu quiser, assim, de diferenciar, obrigado, se diferenciar desse universo de poluição visual, tu tem que ter informação, tem que ter conteúdo para acertar. Porque se tu não tiver isso, tu não tem. Então, ser repórter agora é mais difícil, mas é cada vez mais importante ainda, porque a única maneira de tu se sobressair nesse mar de mesmice, de informações que não são apuradas, de erros, de fake news, assim, etc. Então, assim, ó, o conteúdo, a busca do conteúdo, do jornalismo, de fonte, liga todo dia, como é que eu faço para não ficar nem tão distante que ela não me diga as coisas, nem ficar tão próximo que eu fique constrangido de dizer alguma coisa que vai ser negativa contra ela? Essa relação é complexa, não é tão simples assim. Se quiser fazer bom jornalismo, e isso tu tem, por isso que eu sou a favor do diploma de jornalista, na academia que tu estuda isso, que tu pensa isso. Escrever bem, todo mundo pode escrever bem. Falar bem, todo mundo fala bem. Agora, o exercício diário de buscar informação, burilá-la, ir atrás, investigar, bom, isso aí é outra história, né? Que é uma série de ferramentas que se tu não puder ter um lugar para debater, acabou, né? Então, assim, hoje em dia, ao contrário, todo mundo pensa que tem que ser mais jornalista ainda, tem que ter mais conteúdo ainda, e tu tem que valorizar mais ainda a reportagem. E outra, o teu olhar diferenciado, tu vai buscar diferente. Porque o online te dá tudo, entende? O cara lá se atira num prédio, sei lá, morre. Em 4 horas já tem tudo aí. Agora, o cara que vai lá, vai no vizinho, fala com o vizinho, fala com o cara da oficina do lado e descobre a vida desse cara, bom, aí já não são todos que vão fazer isso. Que consegue enxergar além, né, que é o que o Caco Barcelos diz sempre, né, mas é só olhar para o lado, assim. Dá um olhazinho para o lado, na hora só, sabe? Vai falar com pessoas, enfim, buscar um outro olhar. Esse é o desafio do jornalismo. E é um desafio formidável, formidável. Porque ele só se faz por conteúdo, como disse o Bahia. E com muita paixão. Para encerrar. Bom, quero parabenizar ali na pessoa da Cristiane, o Guedes, agradecer a vocês por usarem o tempo para vir aqui nessa troca de informações com a gente. O meu depoimento é quanto ao racismo. Que antes do episódio do Márcio Chagas, eu fui cobrir um jogo. O Grêmio foi com um time alternativo, jogaram dentro do Gonçalves. E eu e um repórter fotográfico negro. Uns dois, hein? Não subiu muita gente para Porto Alegre e tal. E naquele dia já começou, quando o Márcio entrou em campo, já começou a ir marcar, me marcar, e vieram com tudo. E eu e meu colega ainda caímos nas nervos, tá, no informativo do jogo, no escrito do Grêmio. E nós na grama, não tinha cabine, nada, bem perto de uma tela, assim, colocamos aquele press kit ali para pegar as informações, as legendas e tal, mas quando os caras viram aquilo, vieram para cima do meu colega, não sei o que é, e medo, macaco, papapá, meu computador ficou verde com a tela dela. E quando deu o episódio, umas 2, 3 rodadas depois que deu o episódio do Marcos Chagas, eu me quantifiquei para Márcio, usar meu depoimento do jogo anterior, né? E nós procuramos as autoridades policiais nesse mesmo dia, e simplesmente viraram as costas para nós, e a história toda gerou esse desconforto, que ele é constrangedor para todos nós da área. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Seguindo. Só esse ano o Kleber está voltando com a categoria esporte. Uma categoria para nós muito importante. E justamente o ponto que a gente quer bater, sempre isso que o Giro estava falando, questão do conteúdo. Porque às vezes a gente vê que o esporte está muito discordizantista, tem caminho que está voltando, ali na hora de acabar, mas não se tem que trabalhar. Não é só o esporte, o jornalista, de modo geral, a questão da reportagem. Ou seja, como é que as coisas acontecem no sentido mais amplo, né? Que é o trabalho mais importante do jornalismo. Então é só também para chamar a atenção disso. Nós estamos voltando com a categoria, a gente acha que é importante, mas tem que vir acompanhando cada vez definindo. Principalmente nos veículos eletrônicos, né? Que chegou com outro dia. Em rádio, a gente tem 2 trabalhos no último ano que se teve. E a televisão tinha 4 ou 5 trabalhos, e era geralmente aquele clubezinho do interior, que tinha uma senhora, que lavava as camisetas, então passou por 5 horas. Assim. Parece que fizeram, tinha uma hora só para entrar no concurso. Então é só a mão do nosso diretor que está carregado no perfeito. Certo, meninos? Quer encerrar, Rec? Não, só. Não, a respeito do prêmio ali, muitas vezes a gente ganha o prêmio ali quando nem imagina que vai ganhar o prêmio ali. Né? Eu lembro de um domingo de manhã que o Internacional estava de aniversário e a gente se deu conta que o Internacional estava de aniversário com o programa começando. E aí, na verdade, os ouvintes fizeram o programa. Aí ligou filha do primeiro presidente do Internacional, Ida Seferin, nunca vou esquecer, ligou o Olívio Dutra, que era o governador do estado, estava assistindo um jogo no Pastareia, e assim foi o irmão do fundador, o Pop, que eu tinha encontrado no aeroporto, pedi para colocar no ar, e o prêmio ali, normalmente é assim como você mesmo falou, o cara acaba fazendo meio que no improviso. Agora, eu louvo a volta aí do prêmio e até acho que tem que fazer um desafio, né? Lançar esse desafio. matérias jornalísticas fugindo do trivial. Né? Eu fiz durante uns 10 anos o Por Onde Anda Você em rádio e no jornal também. O que tem de conteúdo nesses ex-atletas? E tem uma história que eu sempre conto, que um dos jogadores mais virtuosos, assim, de maior capacidade técnica nos últimos anos, já era um gosto do Flávio Dutra, do Júlio Sortico, que está aqui, né? Tia Joana. Tia Joana, eu fui entrevistar ele, vai contar as mágoas, vai dizer que é um cara desiludido com a vida, que hoje ele poderia ser rico. E o Tia Joana me disse o seguinte: eu não estou preocupado com o que eu ganhei com o futebol e tal, eu tenho que agradecer, é o dono daquela oficina que ainda me arrumou um emprego, hoje eu sou um mecânico. Né? Então, essas coisas assim, que não sejam de improviso, de repente podem até ter um conteúdo muito maior agregado, eu acho muito legal, eu acho que vai voltar com força o prêmio. Eu ganhei uma vez um outro prêmio com 171 no Brasil de Pelotas. Tinha passado o Brasil de Pelotas para trás e eu comecei a contar aquela história e também acabou fluindo. Mas no jogo, por exemplo, trabalho mais de um veículo, né, também, o Magé também, eu acho que isso aí vai voltar com força. Legal. Júlio. Eu queria fazer uma pergunta, qualquer um pode responder, mas nós estamos vendo ano a ano, digamos assim, uma disparidade, uma diferença no tratamento que é dispensado ao futebol do interior. Então, eu faço uma meia-culpa, embora tenha saído da crônica há bastante tempo, de que nós mesmos, cronistas, ou emissoras de rádio, jornais, estamos matando o futebol do interior pela falta de apoio de clube da capital, não os seus municípios específicos. Eu sei porque eu agora, eu sou aposentado, eu tenho passado escutando rádio bastante, ficando da vida dele, vou passando de um livro para outro, dependendo do nível da reportagem e tal, isso geral. E eu tenho notado, então, assim, que realmente a abordagem, a divulgação das notícias dos clubes do interior, e mesmo os menores, digamos, aqui do entorno, ela é ínfima, para não dizer que não existe. Perfeito. Em certos dias que não tem nenhuma. E há uma repetição, digamos, necessária, e constante das informações do Renato. Então tem a entradinha de tal hora que dá para levar, tem a da hora para levar. Aí eu fico dando um pouco de nada. De vez em quando sai uma notinha do Brasil, que está disputando a B, o Juventude que estava lá na C e tal, mas na B, que passou para C, então eu não sei assim, o que tem levado, digamos, isso, eu quero dizer assim, ó, no período pós-gauchão. Quando o gauchão tem que tratar realmente, mas mesmo assim é mínimo, sabe? O espaço destinado ao conteúdo. Então, realmente, cara, eu sei que eu tenho feito um trabalho aí de pesquisa e o pessoal se queixa muito, porque o pessoal não dá atenção. Principalmente depois que o Antônio Augusto não teve mais o plantão, que era quem dava um espaço. Então, assim, o que levou, digamos, né, o jornalismo esportivo a dar essa menor importância para o futebol do interior. Por isso, onde vocês para encerrar, tá? Preciso encerrar, me perdoe. Eu acho assim, no processo mais geral tem a questão da criminalização, né? Que isso acontece no Brasil inteiro, o futebol do interior no Brasil inteiro está se restringindo a guetos, assim, a gente teve, lembro lá da Francana, lembro na época, na Ferroviária, na Araquara, em São Paulo, enfim, isso, então a criminalização e a polarização dos grandes clubes, isso sobretudo. Mas eu acho que tem aí, respondendo objetivamente, diz respeito a gente, o fenômeno online, dos jornais online, ele trabalha muito com métricas e ele é muito, assim, perverso nisso. Então, assim, se tu escreve de Inter e Grêmio, a audiência vai lá em cima. Se tu escreve do Brasil de Pelotas, mesmo que o Brasil esteja fazendo algo maravilhoso, a metragem ali, a medição de audiência é baixa. E aí tu entra no mercado, né? É aquela coisa, os jornais online estão procurando novas receitas, estão consumindo dinheiro, tem que ter audiência, então ele acaba sendo patrolado pela audiência. É uma lógica perversa essa, eu acho, sabe? Eu não sei como é que a gente sai disso, sabe? Porque às vezes tem determinados assuntos que eles dão mais audiência, mas nem sempre eles são relevantes, embora eles deem audiência, né? Então, assim, tem uma lógica perversa que a gente tem que discutir, assim, porque às vezes não é só a audiência que é o importante, entende? E a gente acaba perdendo e contribuindo para que fenômenos como esse. Eu sou um defensor do futebol do interior, até no Gauchão eu sou um defensor, eu acho que dá para melhorar, mas é outro assunto. Mas essa tem uma lógica perversa aí que a gente tem que discutir. Meninos, um prazer. Júlio, que eu teria interesse, tem dados sobre isso, né, sobre essa reivindicação das pessoas, então, para a gente conversar. Isso aí, eu acho que tudo que o Diogo falou é absolutamente relevante, mas quem sabe é possível a gente começar a rever isso, né? Porque afinal de contas o jornalismo ele tem esse caráter de ser um veículo que vive no mundo capitalista e precisa viver, né? Mas também ele tem uma função da sua responsabilidade social, né? E se é possível fazer alguma coisa e quem sabe contribuir ali onde der, eu acho que a gente pode, vamos conversar e vamos alongar essa história aí. Um empurrãozinho. Gente, preciso encerrar, senão vão me matar aqui. Meninos, um prazer dividir essa bancada aqui, esse bate-papo com vocês. Obrigada, boa noite para vocês. Cris!